Boa noite, galera. Boa noite, Spider. Boa noite, Spider. Como era previsto, cheguei em cima da hora. Opa! Você chegou e se na hora tá bem. Trabalhei 12 horas hoje, tô só? muito. Tá trabalhando menos, cara, porra! É, tô trabalhando menos. Antes de ontem eu trabalhei 16. Olha aí, então. Olha aí. Tá melhorando as coisas. Tá, e nem os velho. Que não trabalhou nenhuma. Ô, miserável. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Blue. Bem-vindos a mais um projeto Triforce. E aqui junto comigo, Jorge Augusto. E aí, pessoal, mais um projeto Triforce. E dessa vez eu não tô do lado do Vinci, não, mano. Também aqui conosco o Rogério, lá do Albrocast. Fala, galera, estamos aí para esse projeto Triforce, tá sensacional. Fiquem ligados. Certo, e aí, pessoal, então, como vocês já sabem, né, nós, todo ano a gente faz aí um Triforce. E o que que é o Triforce? Pra quem é ouvinte novo, ou é ouvinte do Ninosphere, ou é ouvinte do Albrocast, está ouvindo aqui o Machinecast, o Triforce reúne três podcasts com um mesmo tema. No caso de hoje, nós vamos falar de Dragon Ball Z. No Machinecast, nós, como vocês já viram aí nas artes, nos spoilers e também no post, nós vamos falar sobre a saga Frieza. Olha aí, olha aí. Jorge, uma vai das falar do mais quê, Jorge? Digo pra você, inclusive, que a saga Frieza é uma das mais amadas pelos fãs de Dragon Ball, viu? Olha aí, a gente discutiu isso aí no resto, olha só. Pois é. E nós no Animesphere vamos falar do filme 5 de Dragon Ball Z, Uma Vingança para Frieza. Pra quem não lembra, é simplesmente aonde a gente conhece o Kula. Olha aí, pô, que link, hein? Sensacional. Oh, perfeito. E lá no Albrocast, Rogério? Oh, lá no Albrocast a gente vai falar sobre a saga Cell, que é a saga posterior à saga Frieza, que é sensacional também. Tão boa quanto, mas nunca vai ser superado o primeiro vilão mais forte do universo, que é a saga Frieza. Mas a gente tentou, né, balancear lá, e eu, por ser mais fã da saga Cell, fiz lá os meus pontos, que por que eu curto mais a saga Cell, essas coisas. Falamos de viagem no tempo, deu uma brisada lá, tá bem bacana. Pera aí, caraca, o Edu deveria estar lá, hein? Não era isso que eu ia falar, falou de brisada, cadê o Edu na gravação? Mas olha só, então, olha o link pro pessoal que tá ouvindo o projeto do Triforce. Machinecast com a saga Frieza. Logo em seguida, ouve o Animesphere com o filme lá do Frieza também, que é um link fantástico aí, porque vai explicar algumas coisas dentro da saga do Frieza e da saga Cell também, lá no início, se não me engano, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, né? Tem não sim. Fala nada. Acho que não. Na verdade, não, assim, no início da saga Cell, não. Eu achei que aparecia o Trunks, não tem nada a ver. Não, infelizmente não chega, né? Mas a gente conhece o irmão do Frieza. Eu achei que eu achei que esse filme era aquele do pai do Goku. Então, no começo o pai do Goku aparece, mas é mais pelo caso do Frieza estar destruindo o planeta Vegeta, né? Ah, ok. Eu vou confessar um negócio pra vocês, é que eu não assisti, é só os filmes novos que eu assisti do Dragon Ball, os antigos, só o Broly mesmo, o resto nem... Peraí. Ô, Jorge, onde é que... Peraí, excluir, banir... Né? Excluir do projeto... Eu reconheço a falha de caráter, eu me comprometo a assistir todos os filmes do Dragon Ball, que são uns 15, eu acho. Pra ontem! Então tá, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que vocês curtam aí mais esse projeto Triforce, vão lá depois de ouvir o Machinecast, ouçam o Animesphere e também ouçam lá o Albrocast, que com certeza está muito divertido, ok? Tchau, pessoal! Tchau, tchau, galera! Falou! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, dando onda vital, Eduardo Filhote. Saudações, machineiros. Estamos aí porque é hora da gente dar aquele velho grito. Curirim! Quem é que grita isso? Nunca vi ninguém. O Gohan. Cureirim! Junto aqui conosco, Nilson Lopes. Eu quero dizer, Frieza, estou furioso! Puta merda. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, seres. Só quero dizer que quando a vida me derruba, eu já aproveito que eu tô cansado mesmo e durmo direto no chão. Tá ligado? Isso é real, isso é real. Se o Spider fosse um cavaleiro do Zodíaco, a Athena ficava, Spider, levante, o Spider, vai pra puta que te pariu. Vai pro caralho. Me deixa aqui deitado. Ei, mas nesse frio sem cobertor, Spider, aí não dá não. Cara, eu já dormi no azulejo, cara, já, direto. Ô, louco! Já. Fiz o frio já, cara. Tá doido. Na época do calor, né? Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto por aí, nos spoilers que a gente solta nos grupos do Telegram, do Face, ou até mesmo no nome e arte desse post, hoje nós vamos continuar a nossa saga de Dragon Ball Z, e é a saga do Frieza, tida por muitos fãs de Dragon Ball Z, a melhor saga de todas, olha aí. Olha aí. Então, mas... silêncio, né? Ele diz tudo aí, né? Ah, eu sei lá, eu também acho, mas assim, melhor, fico meio em dúvida, cara. Eu tenho dúvidas também, mas enfim, então... Tudo isso depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Siga a gente lá no facebook.com/machinecast. Acompanha o nosso Twitter, que é o @machine_cast. Segue a gente lá no nosso Instagram, que é o machinecast. E não se esqueça que se você quiser fazer parte da família mais Z de toda a podosfera, você tem que se juntar a nós lá no nosso grupinho do Telegram. É só você seguir o link que tá aí na descrição. Certo, pessoal, então já vocês querem ajudar aí a MachineCast a propagar, querem nos ajudar, ou simplesmente, né, querem dar um suporte aí, aproveita essa sua vida social intensa na internet que você tem, e quando você estiver aí num vídeo do YouTube, aproveita e lança um comentário lá de spam mesmo, ó, escuta esse podcast aqui que é bem legal, ou, tipo, veja só que legal o tema que tem a ver com o vídeo. Mas nos vídeos de Dragon Ball, né, Spider? É, tipo os vídeos de Dragon Ball, os vídeos de música de anime, os vídeos de jogo, que os caras mais veem vídeos de jogo que jogam hoje, isso me deixa meio puto, mas tudo bem. Então, já que você tá aí vendo vídeo de jogo, põe aí no link aí, ó, quer ouvir um podcast que fala de jogos também antigos, ouça o MachineCast, e é isso aí, você vai estar ajudando a gente. Valeu. Pra quem tem um videogame de ver vídeo, tá falando demais. Que? Ué, eu senti essa cutucada aí, viu? Aí não, hein? Ambiente o Souls, não sei mais o que. Ele tá chamando o PlayStation de videogame. Sabe o que eu falava? Mas sabe o que eu falava pra ele, o Spider? Ele falava, mas pelo menos meu videogame tem jogo, né, cara? Aí não. Todos os jogos dele tem, o meu tem. A diferença é que ele tem alguns que ele assiste. Tem, né? Alguns ele tem que assiste, só isso. Não, agora não chora, não. Você chora, não. Deus, você pode trocar de console, Tim Blue? Você sabe que você pode trocar, né? Eu posso ter os dois. Eu sou rico! Questão é que eu não vejo vantagem no segundo. Então, fazer o quê, né? É. Se eu quiser assistir alguma coisa, eu vejo Netflix. Ele é tão cachista que até o Snake na caixa não ganha dele, cara. Isso me lembra a minha persona lá na Alvanista, né? Até o Snake é cachista. Ai, ai, ai, então vamos aqui nos preparar aí para falar de Dragon Ball Z, a saga do Frieza, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. resplandece e ao meu redor. Quando o ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim, só a verdade vai cruzar pelo céu azul. Pessoal, voltamos e agora vamos então começar o nosso castzinho. Mas antes eu gostaria de perguntar para os meus encarecidos colegas aqui, presentes essa noite. Atualmente Dragon Ball, né? Todo mundo sabe que Dragon Ball Super ainda está aí a todo vapor, tá saindo episódio novo. Não, na data da gravação tá saindo episódio novo, não tá saindo, Nilson? Tu que tá acompanha mais. O Dragon Ball Super já acabou, já tem mais de um ano, cara. Tu tá de sacanagem, mas não tava saindo uns outros episódios aí e tal? Tá saindo o Dragon Ball Heroes, que é um mangá, que é um mangá feito pra, de um jogo lá de carta, que sai no Japão. Ah, mas entendeu? Ele não é continuação direta do Super. Não, ele é um spin-off. Ah, ok. Então não tem nada de Dragon Ball, aí ficou o Dragon Ball Z Fighter aí, que foi só um fogo de palha. Eu acho que o Super, se eu não me engano, volta esse ano ainda, em algum momento. Olha aí, ó. Mais pro final, se eu não me engano. Pô, isso eu não tava sabendo aí, ó, Nilson. Akira que te ouça, cara. Então, pessoal, o que vocês têm consumido? Eu confesso que eu assisti até depois ali o Goku Black. E aí eu assisti até onde tinha episódio dublado. Aí depois... Não tinha dublado ainda, não sei como é que estão as dublagens de todos os episódios. Tá muito boa. Só falta eu assistir, eu voltar a assistir pra ver o que... Torneio do Poder. Já tem já dublado, será? Tem muito tempo. Ah, então tá. Então é só falta mesmo tempo pra poder assistir. Edu, o que, que tem acompanhado de Dragon Ball aí? Nada. Não, vamos começar aqui o nosso Caraca. Spider, o que, que tem consumido de Dragon Ball aí, Spider? Cara, o último foi o filme que saiu do Broly, né? Que saiu saiu o filme do Broly. No cinema, hein? Uhum. É, depois disso... Filme, é, bem legal. Inclusive, recomendo fortemente aí pra galera ver que é uma releitura de algumas coisas do anime, do próprio Broly, inclusive, né? E, putz, ficou bem legal. Bem legal mais mesmo. Mais coerente, né? Mais coerente. Mais coerente, mais coerente. Realmente mais coerente. Então, ficou bem legal, assim. E esse Heroes aí que saiu, eu tenho ele aqui pra assistir, mas... bom, não assisti. Os episódios são curtinhos. Eu recomendo muito assistir o Super Dragon Ball Heroes, porque ele não se leva a sério, ele é totalmente fanservice, é o único lugar onde você vê Goku da linha do tempo, de Super... É uma loucura danada, é uma... Obrigado pelo spoiler. Boa. Gostou, Edu? Legal. Pensei a mesma coisa aqui. Obrigado. Obrigado, Nilson. Boa, Nilson. Valeu. Assim, eu já sabia porque eu já tinha visto. Tava na chamada da notícia. Aliás, o Edu já viu o final, né? Só, aliás. Ainda não tem final. Não tem final ainda. Não é o último episódio. Hoje, mas vai ter final? Hoje, não sei, cara. Eu sei que... eu vi hoje o 13º episódio. Os episódios são curtinhos. Já tem 9 minutos só cada episódio, entendeu? Mas eu vou poupar aí os ouvintes do Machine desse spoiler aí do Nils. Pelo menos eles vão se salvar. O anime só foi feito pra promover o jogo de carta mesmo, cara. Só, entendeu? Ok. Então tá. Dentro de 5 minutos, este planeta explodirá completamente e se transformará em pó. Bom, agora finalmente vamos começar aqui o nosso castzinho sobre a saga do Frieza. E antes daquele resumo maravilhoso com o nosso querido mestre ancião Edu das Sete Esferas de Canabidiol. Alguns anos de paz se passaram desde que o Rei do Mal foi derrotado, até um certo dia em que um estranho alienígena da raça Saiyajin, chamado Raditz, que se dizia irmão de Goku, atacara a Terra. Em seguida, os guerreiros se viram obrigados a proteger a Terra contra o terrível príncipe dos Saiyajins, Vegeta, e seu auxiliar, Nappa. Os guerreiros conseguiram a vitória, mas nem todos sobreviveram, incluindo Piccolo e Kami-sama. Agora, Kuririn e Gohan partem para Namekusei, na esperança de encontrar novas esferas do dragão para ressuscitar seus amigos. Mas eles não são os únicos na procura pelas esferas, já que Vegeta sobreviveu e também veio para Namekusei, além de Frieza e todo o seu exército. Agora, Goku e seus amigos precisam enfrentar a maior batalha de suas vidas contra o ser mais poderoso de todo o universo. Vá, Shenlong! Então tá, agora a gente ouviu aí um resumo aí da saga dos Saiyajins do mestre ancião Edu das Sete Esferas de Canabidiol. Ô, nomezinho enfiado à mãe dessas esferas, hein, Edu? Porra! Porra! Mas enfim, só os manjadores manjarão aí, só os brisadores. Se reunir as sete esferas, consegue conjurar o Brisenlong. É. Como é que começa a saga do Frieza? O Frieza ficou sabendo das esferas do dragão pelo comunicador do Vegeta. Então ele partiu pra Namekusei, né? Porque lá também sabia do Namekusei, coisa e tal, toda aquela coisa toda. E ele foi pra Namekusei, que é o planeta original do Kami-sama, né? E aí a Bulma, o Kuririn e a Bulma, o Kuririn e o Gohan. Foram com a nave também pra Namekusei. Não tinha uma questão de tempo, quanto tempo eles iam levar pra chegar lá, coisa assim? Não lembro agora. Eles chegaram lá com 5 dias. Nossa, 5 dias. Tem certeza? Mas foram 30 dias, não foram, não? Eu acho que era um ano. E aí o Goku, nave do Goku, ele levou 3 meses. Acho que foi isso. Pera aí, deixa eu... Ixi, agora embolou tudo. Nota do editor. No episódio 38 falam que a viagem vai durar 60 dias. Mas enfim, eu acho... esquece. Vamos. Eles levaram um tempo pra chegar na Namekusei. Enfim, isso. Né? Levaram isso. Um tempo. E nesse tempo eles foram treinando na nave. A questão é a seguinte. Não, eles não. A questão é a seguinte. A Bulma, o Kuririn e o Gohan foram pra Namekusei pra conseguir um novo Kami-sama. Ou não, conseguir as esferas do dragão pra ressuscitar o Piccolo e o Kami-sama. Pra eles trazerem de volta as esferas do dragão da Terra. Isso por aí. Causa que o Vegeta falou, né, que ele não tinha problema em matar o Piccolo porque ele sabia que existia Namekusei. Aí eles ouviram isso e foram pra lá. Que eles não sabiam que o Frieza e o exército do Frieza também tinha ido. Isso, eles só sabiam que o Vegeta também iria atrás se deixasse ele solto aí. Exatamente. E o Goku não foi porque o Goku tava todo arrebentado. Estava no hospital, todo engessado. É. E não tinha a semente dos deuses. Não tinha mais semente dos deuses. Tinha acabado. A semente dos deuses, se não me engano, é a cada 6 meses que tem uma nova remessa. Coisa assim. E o Goku tava lá no hospital morrendo de medo das agulhas. O ser mais poderoso do universo com medo de agulha. Essa aí é demais, de matar. Enfim, o Vegeta chega em Namekusei, no espaço, né? Ele chega numa das naves lá do exército do físico e tal, e o pessoal bota ele naquelas câmaras de regeneração lá que ele se cura, né? E aí quando ele sai de dentro da câmara, o cara diz, o Frieza foi pra Namekusei. Aí ele pega e vai pra Namekusei também. Lá em Namekusei já tá o Frieza, tá o soldado Dodoria. E qual é o nome daquele outro verde, que é bonitão, que você acha bonitão? Zabon. Zabon. E aí eles estão lá matando todas as tribos lá, né? As cidades, lá matando todo mundo e pegando as esferas. E o Frieza chega ao ponto de reunir 5 esferas, faltando só 2. E aí depois disso, o Kuririn, a Bulma e o Gohan chegam e ficam lá num esconderijo, eles deixam a Bulma num esconderijo, lá uma coisa assim. É isso que eu me lembro. É, a Bulma fica na nave lá no... Isso, ah, não, a Bulma começa acompanhando eles. Eles encontram a primeira esfera. Ah. E aí a Bulma fica pra ficar com a esfera num lugar lá, porque eles veem o exército do Frieza na cidade. Eles chegam numa fila lá. Eles ficam dentro da caverna. É, a Bulma fica dentro da caverna. O Gohan e o Kuririn que saem pra procurar o troço, é. Aí eles encontram a cidade lá dos Namekuseis, né? Uma das vilas dos Namekuseis, onde tem o grande ancião. O grande patriarca. É, não, mas o patriarca é mais pra frente. O que acontece é o seguinte, o Frieza matou 5 cidades e reuniu 5 esferas. Aí ele foi em direção à outra pra encontrar a seguinte, e o Vegeta, no meio tempo, ele foi numa cidade, matou todo mundo, pegou a esfera e escondeu num lago. Porque daí o Frieza não ia conseguir achar as esferas, então ele escondeu uma. Nesse meio tempo, aí o Kuririn e o Gohan estão ali, eu acho que foi o Dodoria foi a matar umas pessoas, aí tava o Dendê e um outro velho ancião da vila. E aí o Dodoria ia matar eles, e aí foi quando o Kuririn e o Gohan se meteram, entendeu? Salvaram eles, pegaram o Dendê e fugiram com o Dendê. E aí o Dodoria começou a perseguir eles, aí o Vegeta encontrou eles, matou o Dodoria, e aí o Azul, aquele que vocês falaram que era o nome do Azul? O Zabon. O Zabon. Aí o Zabon encontrou o Vegeta e aí eles lutaram. Aí eu lembro que o Zabon ficava gozando do Vegeta, não sei o quê, e o Zabon era aquele... O andrógeno, né, Edu? Que ele é meio andrógeno. É, e aí o Zabon deu um pau no Vegeta, derrotou o Vegeta e tocou o Vegeta dentro do lago. E voltou. Não, peraí, não foi assim também, só assim não. É, mas é que se a gente... O Zabon só conseguiu vencer ele naquela forma Não, eu calma. Acho que isso foi depois, eu acho que isso foi depois. Não. Calma. Ele derrotou o Vegeta e jogou o Vegeta... o Nils tem razão, tá certo. Perdão, tá certo, Nils. Pô, eu já vi um monte de vez, né, tá cara? Tá certo. É que eu tava pensando que era na segunda vez. Esse, tá certo. Não, ele a primeira só, vez... Ele só derrotou o Vegeta porque se transformou, exatamente. É, a forma base dos dois tinha praticamente o mesmo poder. Só que o Vegeta, do jeito que tava, era um pouco mais poderoso. E ele viu que ia perder, ele virou um monstrão. Isso, entendeu? É que derrotou o Vegeta, exatamente. Boa. Aí ele derrotou. Nisso tá com a porque ele tinha 33 mil, né, cara, de poder, né? Caraca, eu não lembro dos números, sinceramente. Caraca, Nilson lembra de tudo mesmo. Eu lembro de tudo porque eu assisti muito, cara. Ele também não contava que o Vegeta tivesse ampliado o poder dele depois da luta com o Goku, né? Porque o Saiyajin, quanto mais fudido fica, quando recupera, mais forte fica. É, depois que se recupera, ele fica mais forte. Por quê? Não faço ideia, mas ok. Enfim, né? Aí ele derrotou o Vegeta... É o Zenkai que todo Saiyajin tem. Isso, aí ele derrotou o Vegeta, jogou no lago e voltou pro Frieza. Aí lá, o Frieza disse assim pra ele, você é um idiota, né? Pô, matou o cara, como é que a gente vai saber onde tá a esfera? Ele voltou lá e achou o Vegeta não tava morto ainda, trouxe pra nave... tava todo focado. Trouxe pra nave do Frieza, botou na câmara lá e ficou torcendo pro Vegeta se curar, né? Pra ele não... Senão o Frieza ia matar ele. E aí foi nesse instante que daí o Kuririn, o Dendê e o Gohan foram lá falar com o grande patriarca. E aí eles encontraram o Neo lá. E aí o patriarca contou pra ele sobre o poder do como é o nome do dragão lá de Namekusen que eu esqueci? Porunga. Porunga. Porunga. Pô, isso mesmo. E aí contou que era 3 desejos, que só podia ressuscitar um de cada vez. Então era um baralhado, assim, diferente das esferas da Terra, né? É, não, era melhor, só que tinha algumas limitações, né, cara? Era melhor e não era, né? Porque a da Terra, assim, podia ressuscitar... Assim, ele concedia mais desejos, mas eram desejos mais fracos. Exatamente. Enquanto da Terra fazia um desejo só, mas podia ser qualquer coisa. Exatamente, é um super desejo, exatamente. Tipo a calcinha da Bulma. É. Não, aí que tá, Edu. É, Edu, mas olha só, aí que tá. Por exemplo... as da Terra não conseguem reviver a pessoa mais do que duas vezes. Não. Mais de uma vez. Não, da Terra. A da Terra as consegue da terra reviver, sim, não. Mais de uma vez. Não? Não, mais do que duas vezes, não. Ah, duas vezes tanto só? Tanto que o Kuririn, quando ele morreu, o Goku ficou mega puto por causa disso, porque ele já tinha sido revivido com as esferas do dragão. É. Ele achou que não ia poder reviver mais o Kuririn. Mas é uma vez só. É uma vez só. E as Dinamekusei revive quantas vezes for preciso. O problema é que é uma pessoa só. Não, o negócio é que a pessoa não pode ter morrido de morte natural. Isso. Entendeu? Não. Pode sim. As Dinamekusei não. Tanto que eles não revivem o grande patriarca. Nossa, é toda uma estratégia que eles tiveram que bolar, né, cara? Mas mais pra frente a gente comenta isso, porque isso aí é bem lá pra frente. É bem interessante. Aí, quando eles encontraram o patriarca explicou pra eles tudo, bababá. O patriarca já tava bem fraco, e aí devido às circunstâncias e coisa e tal, de o Freeza chegar a matar todo mundo, o patriarca já tava assim, quase na beira da morte mesmo. E aí eles deram uma... Aí o grande patriarca deu uma esfera pro Kuririn. Sim. E ao mesmo tempo que ele deu a esfera pro Kuririn, ele aumentou o poder do Kuririn, porque o patriarca tinha o poder de despertar o poder oculto. Na verdade, ele não aumentou, né, cara? O Kuririn já tinha aquele poder, isso. Mas só que ele não conseguiu usar o poder, né? Ele não conseguiu, exatamente. Desbloqueou o poder dele, né, cara? É, isso mesmo. Boa. Será que se o grande patriarca fizesse isso com o Goku, ele se transformava em Super Saiyajin Blue? Se fizesse... Aí é apelo, né, cara? Ué, mas se a habilidade dele é essa? Não, mas ele treinou muito pra chegar nesse nível, né, cara? Tá, mas tu entendeu? Ele só chegou nesse nível porque tava oculto o poder, tava lá. Só que ele precisava treinar pra chegar, né, entendeu? A mesma coisa ele fez com o Kuririn. Goku foi muito treinamento. Acho que seria aquela coisa assim, tipo, ele ia desbloquear, só que a transformação ia exigir 99 de MP, o Goku só ia ter 15. Aí não ia conseguir usar o golpe, saca? Pode ser. O corpo não ia sustentar, né? Pelo menos por aí. Tipo o Trunks, mais pra frente. Tá parecendo os moleques que faz, como é que fala? Teoria lá no YouTube. Tá igualzinho. Ai, ai, ai. E aí, quando o Kuririn tava voltando com a esfera, nesse meio tempo... Ah, ô, T-Blue, responde a sua pergunta, porque é o seguinte, cara. O grande patriarca também desperta o poder do Gohan, mas ele não vira Super Saiyajin. Ah, sim, pois é, exatamente. Boa. Isso é um furo de roteiro, né? Ele não deveria ter feito isso no Gohan, né? O engraçado é que nessa saga do Freeza, eles contam muito com os poderes. E tanto no mangá quanto no anime, eles falam muito o nível de poder de cada um tem. No mangá. Até a saga Freeza, depois acabou isso. Isso. O Kuririn. Quando desbloqueou o poder dele, sabe quanto que o Kuririn tinha de poder? O Kuririn tava mais forte que o Goku, cara. O Kuririn tinha 13 mil de poder, cara. Tá, mas mais forte que o Goku lá contra o Vegeta. Lá antes do Vegeta. O Goku tinha 8 mil. Não, ele não tinha. Era mais de 8 mil. Um pouco mais de 8 mil, sim, eu sei a referência e tudo, mas sem usar Kaioken, tô falando com o poder máximo sem usar Kaioken. Só que aí o Kuririn tinha 13 mil, e quando o Gohan foi desbloqueado o poder dele, ele tinha 16, velho. Olha aí, eu acho que esses números são mais do que isso, mas tudo bem. Não são mais porque é o guia oficial, entendeu? Beleza, então tá. É o guia oficial que fala isso. E aí... Quando o Vegeta se recuperou lá dentro da nave do Freeza, ele pegou e jogou as esferas pra longe, pra esconder do Freeza, e fugiu. Quando ele tava fugindo, ele encontrou o Kuririn no meio do caminho e seguiu o Kuririn até aonde tava a Bulma e o Gohan. Foi quando ele chegou lá, na hora que ele chegou lá, o cara que ele achou ele, como é o nome do azul lá que eu esqueço, porra. O Zarbon. Encontrou eles, daí eles lutaram de novo. E só que como o Vegeta tinha se recuperado, né? Aí ele ficou fortão. Deu-lhe um cacete. Olha aqui. O Zarbon com poder máximo, monstro, ele tem 33 mil. O que aconteceu? O Vegeta, quando ele tava... Ele tava na casa dos 28 mil, o Vegeta. Quando ele foi quebrado pelo... Zabon. Pelo Zabon a primeira vez. Uhum. Quando ele entrou na máquina e se recuperou, ele tomou outro Zenkai. E nesse Zenkai, ele ficou mais poderoso do que o Zabon mesmo e monstro. O Nilson tá fazendo referência a coisas lá do futuro que a gente nem sabe o que é. Não, eu tô falando desse momento. Tô falando disso aí que tu tava no Zenkai. Isso daí tu só sabe e agora, desse novo aí, na época não tinha isso. Não, na época não tinha, porque a gente não tinha esse conhecimento. Sim, é, exatamente. Mas, então para de falar. Mas isso. Não consigo, cara. Realmente ele aumentou o poder dele e ele. Eu acho assim, ele não aumentou tanto, mas foi se o Zabu tinha 30. É, se o Zabu tinha 33, ele devia ter um 35, mano. Entendeu? E também tem um adendo, né, cara? Na batalha contra o Goku e o pessoal na Terra. O Vegeta aprendeu a técnica de diminuir e expandir o Ki. E rastrear a pessoa pelo Ki, igual eles faz. É, não, mas o negócio foi de expandir o Ki, saca, velho? Na luta ali contra usar o Goku, usar o Kaioken, usar o poder então, ele, na hora que quiser. Ele aumentou o poder dele consideravelmente também por conta disso, né, cara? Ele começou a turbinar ali. Nessa fase eles usam muito mais a técnica de esconder o Ki, né? Você ouve muito mais, isso, pra ninguém me achar. Eles são mais fracos que os inimigos, né, cara? Por isso que eles fazem muito isso. É, e também porque tem uma galera no planeta, né, cara? Exatamente. Então você vai ali, tropeçou numa poça, já encontra um soldado, então... Isso mesmo. Aí o que acontece? O cara encontrou o Vegeta de novo e eles foram lutar e o Vegeta derrotou ele, matou ele. Ele pede a esfera pro Kuririn falar, aí fica falando, ó, se você não me dá... eu sou obrigado a te matar. Aí ele fala, você é capaz de manter... você é capaz de manter uma promessa? Aí ele fala... Ah, isso mesmo. É, aí ele fala bem assim, mas olha, você tá tão desconfiado, hein? Ele deu a esfera pro Vegeta. Aí, quando eles tomaram conta, adivinha quem veio? Meu amigo. O bicho pegou feio pra eles. Quem chegou? Quem devia, não? Você não lembra. Não lembro. As tropas Ginyu. Isso. Bicho, quando eles sentiram os 5 Ki vindo, eles ficaram loucos. Eles falaram, o Vegeta entrou em pânico, velho. Aí ele falou, não, a gente tem que fugir, não sei o que. Aí o Kuririn e o Gohan, mas por quê? O que que tá acontecendo, não sei o que? Ele, vocês são idiotas, não sei o que. A tropa Ginyu está chegando, não sei o que. O Kuririn e o Gohan, tipo, que são eles? Aí o Vegeta ainda fala, se vocês acham que o Zabon era poderoso... O Zabon era mais fraco que o mais fraco da tropa Ginyu. Aí os dois ficam, puta que pariu. Aí eles começam a fugir de novo. Eles vão atrás da Bulma pra poder falar com ela que os Ginyu estão chegando e coisa e tal. Eu não lembro se o Vegeta vai junto. Eu só sei que nesse momento o Vegeta já tá com todas as esferas ali, né? Sim. E aí estão os quatro ali, todo mundo ali. Aí chega as forças especiais Ginyu. O Ginyu pega as esferas e leva pro Freeza. E aí... Não, pera aí, você tá pulando um monte não, de coisa. Não, antes tá disso tem a luta do Gordo contra o Kuririn, contra os três. Calma, não, pera aí. Antes não. No momento que chega os cinco ali, o Ginyu pega as esferas, até que o Vegeta diz assim, destrói a esfera, aí ele vai socar o Gordo para o tempo, aí eles pegam as esferas, aí o Ginyu leva pro Freeza. Ficam os quatro com eles ali. E aí o Rikun, que vai lutar... O Gordo vai lutar com o Kuririn e o Gohan. E o Gohan, né? Daí eles ficam ali tentando descobrir por que estão apanhando e tal. Aí o Vegeta se mete e mata ele. Corta a cabeça dele. Fora. Mas isso demora um pouco, né? Porque sofre sim, um pouco mas a gente começo, não vai descrever a luta toda. Sim, é, sim. É que graças o Gordo... O Gordo, ele não é poderoso. Ele é telecinético. Ele não é poderoso. Não, ele não é telecinético. Ele não é poderoso. E que ele consegue controlar o tempo, ele para o tempo por uns instantes. Por alguns segundos, né? Alguns instantes. Exatamente. E aí, só ele fica se movendo, né? E é isso que ele usa pra poder ser tão poderoso. Na verdade, não tem poder, ele é bem fraquinho. Enfim, aí o Vegeta mata ele, corta a cabeça fora e o Rikun vai lutar com todo mundo, inclusive com o Vegeta, os três contra ele. Inclusive, essa parte, na hora que o Rikun começa a fazer as poses... Aí faz aquela pose louca lá. Todos fazem as poses, né? Na verdade, todos eles fazem. Mas ele faz a pose sozinho. Sim, ele faz sozinho também. Aí na hora que ele é, na hora que ele acaba de fazer a pose, o Vegeta tá com foda. Sabe o que ele faz, Vegeta? Vegeta pega e aumenta o ki dele ao máximo, estoura. Pá! Aí o Whis fala bem assim, ei, peraí, mas o Vegeta não tem mais de 30 mil não, o que que aconteceu? É. Aí apareceu no rastreador que o Vegeta tinha mais de 30 mil. Ele não falou exato, mas falou que tinha mais de 30 mil. Sim. Ele falou, porque o Vegeta, na época, quando ele se encontrava, o Vegeta só tinha 18. É, fraco. Só tinha 18. O Vegeta começou espancando o Rikun, só que o Rikun deixou, né, cara, bater. Sim, sim. Depois o bicho veio, mas o Rikun tomou quase, cacete. Quando o Rikun ia matar os três, foi quando o Goku chegou. O Goku não, foi o Goku. Foi o Goku, aí foi quando o Goku chegou, exatamente. O Goku aí chegou. O Goku chegou sangue nos olhos. Sim. Aí o Goku derrotou o Rikun. Fala. Derrotou com um golpe. Não, isso aí foi o... Um golpe foi o Nappa, não foi? Não, foi o Rikun também. Tá. Mas acontece ele seguinte, chegou, deu uma quebrada nas costas. O Spider ia falar sobre o treinamento do Goku, não ia, Spider? Era isso que você ia falar? É, eu ia falar que ele chegou com sangue nos olhos, mas depois de ter treinado 3 meses. Exatamente, porque o seguinte. Exatamente, porque o Goku levou. Não, foi 3 meses, não, foi 5 dias. Foi 5 dias. Eu acho que foi 5 dias. É, eu acho que foi 5 dias. 3 meses eles iam levar o Kuririn, a Bulma e o Gohan. E... Isso. Tá certo. Foi o Goku não sei treinou... se uma semana. É, indiferente. Vamos... treinou... Toda a informação é automática. Você só precisa apertar o botão até fazer clique. E chegará na Namekusei em apenas 6 dias. 6 dias? Poderei chegar em 6 dias? Essa nave é demais! Parece que o Goku, né, o Spider, o Goku foi treinando com uma gravidade que o pai da Bulma fez na nave, né, um negócio de gravidade, porque isso, ele lembrou do 10. Treinamento lá no planetinho do Sr. Kaiô. Lá no planetinho do Sr. Kaiô era 10 vezes a gravidade da Terra. E a nave, e o pai da Bulma botou ali de 100 a 300 vezes, ele foi treinando a 100 vezes a gravidade da Terra. É, eu lembro que era bem alto, mas ele não lembra se era... Era 100, mas era 100 bem vezes, alto. Era 100, ele foi depois... aumentando um pouquinho, né? Ele aumentando um pouco. Chegar a 50, aí chegou no 50 e falou, será que eu consigo? Aí ele foi lá e colocou 100 na nave, pá! Quase aí morreu. Começou a dar um monte de problema. Na verdade, ele fez assim, como ele já dominava a gravidade 10 vezes aumentada... Ele botou 20. Ele já começou de 20. Isso. Aí ele dominou a 20, ele foi pra 30. Só que ele conversou com o Seu Kaiô, e o Seu Kaiô falou que não era pra ele ir lá na Namekusei só pegar eles e ir embora, porque tava lá o Freeza, o ser mais poderoso do universo. Aí o Goku ficou com falou, se ele é tão poderoso assim, então eu vou treinar na gravidade 50 logo. Aí ele pulou da 30 pra 50. Sim. Aí ele até ele conseguiu falou, treinar na 50 ali um pouco. O problema foi quando ele botou conseguiu. 100. Não, ele botou 100, mas ele quase morreu, aí ele voltou de novo a botar 100, só que ele tinha comido uma semente dos deuses. Aí ele começou a treinar. A questão é que quando ele chegou em Namekusei, ele já tinha passado por 100 vezes a gravidade da Terra, ele já tava a pica das galáxias. Eu lembro que a nave do Vegeta, lá pra frente, numa saga lá pra frente, ele saiu da Terra e foi treinar no espaço com a gravidade a 300 vezes. No guia, fala que o Goku... Sem o Kaioken, Goku tinha 90 mil, velho. Quando ele chegou em Namekusei? Quando ele chegou na Namekusei, ele saiu de 8 pra 90. Olha o pulo na dele, verdade, cara. Ele não tinha 8, Nilson. Ele tinha mais, bem mais de 8. Ele fez uma demonstração só e coisa e tal. Ele é mais... 8 sem expandir o 15 sem nada. Sem o Kaioken, ele tinha 90 mil. Mas com o Kaioken, ele conseguia ultrapassar isso, entendeu? Ah, sim. Bom, mas enfim. Ele era tão... Ele é poderoso demais. Sim. Ele chegou lá poderoso demais. Sim. Aí ele chegou... Salvou o Kuririn, o Gohan e o Vegeta, né? Do Rikun. Derrotou o Rikun. Aí veio o Potter. É Potter? Não lembro o nome do... Potter e o Whis. Não, só o Potter. O Whis, ele fugiu depois. Fugiu, mas os dois tava lutando com o Vegeta. Então, começou, acho que os dois contra o Goku. Os dois contra-atacando. É, mas aí em certo momento o Vegeta pegou o Whis, aí o Potter foi o Goku que tava disputando velocidade com ele, porque não, ele era o cara mais veloz do universo. O Vegeta saiu correndo. Vegeta saiu correndo. Nesse instante? O Goku pra trás. Foi aí? Aham. Uhum. Ah, é o Goku foi. Disse, né? Ah, você pega o outro, eu pego esse, né? Uma coisa assim. Uhum. É, o Vegeta, pô, caiu de pé. É. Mesmo, né? Ele até falou, você me paga, Vegeta. Você me paga. Bom, enfim, aí ele ficou disputando ali com o Potter ali do quem é mais rápido e coisa e tal. E no fim, o Goku era muito mais rápido que ele, né? O cara era tava brincando, rápido, né, cara? Ele tava brincando. Aí ele derrotou ele também. Não, mas peraí, o ele não derrotou foi, o peraí, só um pouquinho, gente. Ele... Só um pouquinho. Não foi nesse momento que o Vegeta fugiu. Porque depois que o Goku derrota o Rikun e esse outro azul aí, o Vegeta mata os dois. Sim. É quando o Whis vai lá e traz o Ginyu. Aí é quando o Vegeta foge. Ele foge, isso. É. O Vegeta vem e mata os dois. O Goku fica puto. Xinga, ele não precisava ter matado eles, não sei o quê, porque o Vegeta não matou. E aí o Whis foge e vai lá buscar o Ginyu. Fala pro Ginyu o que aconteceu, né? E o Ginyu volta pra enfrentar o Goku. E aí, não, aí, a, luta, massa, aí a luta é foda, hein? Mas massa o Ginyu, ele fala, chega pro Ginyu e fala, eu fui derrotado por um cara que tem 5 mil de poder. Aí o Ginyu olha pra ele, fica olhando, aí ele fala, você é burro? Aí ele fala assim, por quê? Porque vocês só ficaram olhando o rastreador, ele deve ter por volta uns 60 mil de poder. Ele, o quê? 60 mil? Mas o Saiyajin não tem isso tudo, não. Fala bem assim. Ah, pois é. Eu sei que a luta do Ginyu e do Goku é foda, e aí sim é quando o Vegeta luta com o Whis e mata o Whis. E aí depois que ele mata o Whis, ele foge e deixa o Goku com o Ginyu, né? Aí o Ginyu troca de corpo com o Goku. Não. Aqui? Não. É aqui? Não, calma. O Vegeta cansado, ele derrotou o Whis, ele tava sem dormir mais de uns 5 dias, mano. Mas ele tinha comido a sementinha dos deuses, velho. Sim, mas ele não tinha dormido, ele tem que dormir, cara. E ele cansado, sabe quantos que ele tinha de poder, cara? 60 mil, velho. Caraca. Ele destruiu o Whis, aí quando ele dormiu meia hora, mano. E quando ele voltou, você sabe quanto que ele de poder tinha? Ele tinha 150 mil, ele tinha mesmo poder do Frieza. Do Frieza na primeira forma, velho. Caraca, doido. Eu só sei que tem alguma coisa que a gente pulou que eu não sei exatamente o ponto. Mas enfim, quando o Ginyu luta com o Goku, ele sabe, ele chega a um determinado momento que ele viu que não consegue mais. É, porque o Goku ele não consegue derrotar o Goku. O Goku era muito forte. O Goku era muito forte, ele não ia conseguir derrotar o Goku. O que que ele fez? Ele pegou, deu o rastreador pro Whis e perfurou a barriga, perfurou assim o abdômen. O peito. O peito, eu não lembro agora se foi o peito que foi. Sei que ele fez um ferimento quase que mortal nele mesmo. Sim. E depois trocou de corpo com o Goku. Que em dublado é muito legal. Vocês já viram a voz do Ginyu em espanhol? Japonês? Nossa, de japonês, não sei se é japonês, mas é uma voz terrível, cara. Uma voz. Meu Deus do céu. Eu sei que o trocar tá certo, porque o nome do golpe é Change. Ah, olha aí. Aí ele troca por de por que você tava vendo em espanhol? Essa é a pergunta. Em português, Spider. Né? Em português, eu acho. De Portugal. Ah, tá. Português de Portugal é horrível, cara. É. Meu Deus. Nossa. Que lixo. Enfim. Aí ele troca de corpo com o Goku. O Goku fica no corpo do... Aí eu não sei se é a mente, a consciência, não sei o que eu chamo. Enfim, trocar de corpo. Alguma coisa trocou de corpo, o Goku foi pro corpo do Ginyu. É a alma, né, cara? É. A alma dele sai, vai pra um lado e o outro vai pro outro. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que o Goku Black foi baseado nesse Goku aí do Ginyu, cara. Certeza, absoluta, né? Sei lá, deve ter pegado a mesma estética de ideia, a né? A ideia, exatamente, foi o que eu acho também. Eu acho que foi inspiração total no Ginyu, no corpo do Goku. Enfim, aí ele deixou ali o Goku, o Ginyu ali pra morrer, né? Enfim, e ele pegou e voltou lá pra nave do Frieza, só que depois disso daí eu não lembro o que acontece. Eu lembro o seguinte, tem uma parte engraçada quando chega essa parte aí, que ele pega e fala assim, vai expulsar o Ki dele, né, no corpo do Goku, aí ele fala, agora vocês vão ver o poder do corpo que tem 180 mil, caramba. Aí fica se gabando, aí ele começa a aumentar o Ki e pede pro Whis ler no rastreador. Sim. E agora, Whis, quanto que eu tenho? Aí o Whis fala, 25 mil. aí o Goku chega e fala, você nunca vai conseguir usar meu corpo e minha mente, só eu que consigo fazer isso. Aí o Ginyu fica doido. É, ele aí aprendeu a usar o corpo. É, o Ginyu fica doido porque o Gohan e o Kuririn tava dando um cacete nele, mano. É mó engraçado essa parte, cara. E aí, quando eles viram que não conseguia ganhar, que aconteceu? O Vegeta falou bem assim, ainda vocês não conseguiram derrotar o Ginyu, não? Cara, mas o Ginyu, o Vegeta vem e pega o corpo do Goku, cara, mas dá dó, velho. Começa a espancar, mano. Espancar. Aí o Goku no corpo do Ginyu fala, chega, chega, senão você vai me matar. E ele ia dar um poderzão pra mim pra matar o Ginyu, cara. É, porque pro Vegeta era eliminar dois com a cajadada só, né, velho? O Kakaroto e o Ginyu. Aí ele vai e troca de corpo com... Faz o change com o Vegeta. Aí ele pega e taca o... E taca a rama, né? Muito engraçado. Caraca, foi, mano. Ele que jogou a rama ou foi a Bulma? Foi ele, né? Foi o Goku que jogou a rama, né? É. Ô, velho, é muito massa o Ginyu. Aí o... Aí o Vegeta fala, eu vou esmagar você agora. Aí o Goku fala bem assim, não, deixa ele, agora ele não faz mais nada, não. Ele tem o dó do futuro que você vai ter, verme miserável. Vegeta, cara, o Vegeta é. As frases mito é dele, cara. É muito massa, cara. Aí nisso eles resolvem. Não tem mais semente dos deuses, né? As sementes acabaram, porque o Goku, sim, chegou dando elas pro pessoal. Aí eles levam o Goku pra nave do Freeza, onde tem o tanque lá de regeneração, mesmo que o Vegeta usou. Não, Goku, o Vegeta tinha quebrado. O Vegeta tinha quebrado a máquina nova, que era mais rápida. Ele botou o Goku na máquina mais velha, antiga, que demorava mais a se regenerar. Tinha isso mesmo, tinha isso mesmo. Aí ele foi, deixou o Goku lá e foi dormir também. Deitou lá e botou o relógio doido dele lá e foi dormir do lado do Goku. Isso é porque eu odeio, imagina se amasse, hein? Imagine. Mas é porque ele não queria que o Goku fizesse besteira, né, velho? E sabia que o Goku ia ser doidão a ponto de ir atrás do Freeza. E é nessa hora que a gente vê um dos maiores aumentos de poder foi do Goku, né? Caraca, mano, você tá doido, ele fica muito poderoso, cara. Aí eu não lembro o que acontece agora com o Goku no tanque com o Kuririn e o Gohan, velho. Eu sei eu que lembro. Chega um ponto que eles encontram com o Freeza, mas antes disso eu não lembro. Aí o que acontece? O Gohan e o Kuririn, eles, na migué, chamam o dragão com o Dendê, né, velho? E nisso, o Vegeta acorda e vê, mano, e fala... Miserável, ele chamou o dragão. Na hora que ele sai da nave, mano, eles já fizeram o pedido. Eles fazem um pedido. Que é reviver o Piccolo. Reviver o Piccolo e mandar ele pra... quer dizer, dois pedidos. Reviver o Piccolo e mandar ele pra Namekusei. E na hora que eles vão fazer o terceiro pedido, o patriarca morre. É verdade. Ele tava doente, o patriarca tava doente e morreu. Aí o Dendê começa a chorar e nisso, quem parece? O Freeza, mano. Aí ferrou, mano. É. Só que o problema é o seguinte, o Shenlong, o dragão lá, o... Como é o nome do dragão? O... Porunga. Porunga trouxe o Freeza, trouxe o Piccolo pra Namekusei e largou num lugar aleatório. É, um lugar qualquer no planeta. Ele demorou pra chegar não lá. Falou, né? Traz o Piccolo aqui onde a gente tá. Não, traz o Piccolo pra Namekusei, porra. Mas é uma burrice sem tamanho também, né? Mas cara? O Piccolo deu sorte que ele largou ele perto da onde era a casa do grande patriarca. Lá ele encontrou o Neo, que é um personagem que a gente só, eu acho que só mencionou aí durante o cast, mas é um personagem muito forte, um dos Namekusei mais fortes do planeta. Era o guerreiro mais forte de Namekusei. Isso, ele enfrentou o Freeza e tomou um cacete, né? Ele tinha 42 mil de poder, mas perto do Freeza ele não tinha nada, né? O Nilson lembra todos os números, cara. Não, ele tava olhando ali na lista ali, porra, com coisa aberta ali. Não, na lista não, tô falando de cabeça. Pai dos burros aberta até eu. Não, não tô falando de cabeça, é sério, pô. Mas enfim, aí o que acontece? É o Freeza, o Piccolo encontrou o Neo no meio do caminho, e aí o Neo falou pra ele, assim, assim, assim, e aí a gente pode se fundir. O Neo tinha esse poder. Aí o que acontece? Não, acho que é porque ele reconheceu que o Piccolo não era um Namekusei de incompleto. Ele viu que ele tinha, tipo, se separado, sabe? Acho que ele identificou isso no Piccolo. Eu não tenho certeza disso, Não, ele falou... o poder total dele, saca? Ele não tinha o poder total de um Namekuseijin. O Neo falou bem assim, olha, você... Não sei que treinamento você fez, você ficou muito poderoso. Mas, como você é só um, você é metade Namekusei Jin, você vai ser derrotado e morto fácil. Aí ele fala bem assim, una-se a mim e você vai ter um poder inigualável. Aí ele fala bem assim, mas sei não. Aí o Piccolo fala, eu uno, mas com uma condição. Eu que vou liderar o tempo inteiro. É. Aí o Neil fala, a minha condição é que você derrote aquele monstro. E aí você aceita, saca? É, que ele vira como só poder, né? O Neil só vira poder pra ele. Não, ele afeta um pouco a personalidade do Piccolo. Claro que é. Não, cara. Porque depois ele encontra o Dendê, ele olha pro Dendê e diz assim, tchau, amigo Dendê. O Piccolo fala isso pra ele, ele nunca tinha visto o Dendê na vida. Sim, cara, porque quando eles se fundem, ele fica com todas as lembranças da pessoa. Exato, e isso afeta a personalidade também, porra, não é só poder, entendeu? Não, mas é isso que o Edu tá falando. Não, sim, mas, não, tipo, mas o Piccolo falou não, que entre sim. as personalidades ali, o Piccolo é que domina. Sim. Domina, isso aí, cara. O Neo acabou influenciando, sim, o Piccolo um pouco. Tanto que o Piccolo, desse ponto em diante, ele assume um ar de nobreza maior do que o que ele teve antes. Exatamente. Isso o Piccolo muda muito depois que ele se funde com o Neo. Muda muito mesmo. Tipo, principalmente o comportamento dele com os humanos. Ou não, né? Porque tem cachorro, né, cara? O Piccolo até fala isso, fala bem assim, eu não quero perder nada da minha traça, aí do meu jeito, aí o Neo fala, nossa, ele. Como... O Neo fala bem assim, você é muito orgulhoso, o Neo que fala isso, eu só vou te servir como poder pra aumentar seu poder mais ainda. Tá, cara, mas agora só porque, só porque ele falou não quer dizer que é verdade, e a gente sabe disso, porque a gente depois... Vai dizer que não, cara. Eu tô falando o que exatamente aconteceu no anime. Eu tô falando isso. Entendeu? É isso que eu tô falando. Mas a gente não tá discutindo isso, Nilson. Eu sei. Ah, ok. Então daí ele se funde e fica mais poderoso. Agora, o quanto mais poderoso, eu não sei. Só que não é muito, né? Enfim, Não, é bastante, cara. Ah, sabe? É bastante. Só que nem diz o Spider, né? É bastante... Porém, não muito. Eu tenho os números concretos. Você sabe quais os números concretos? Fala aí. Ele era mais poderoso que a segunda forma do Freeza. Não, do que a primeira. Não, a segunda forma. A segunda, aquela rápida? Ah, sim, porque a primeira foram o Vegeta e os outros dois que lutaram com a primeira. A primeira é aquela que ele é baixinho. A segunda é aquela que ele tá grandão de chifrão. A segunda é que ele tá um pouco maior e bombado com o rabo maior. Isso. A terceira é que ele tá chifrudão. Isso, mas olha só. A segunda, ele fica quase que em paz, só que o Piccolo é um pouco mais forte. E o que acontece? O Freeza viu que não ia conseguir ganhar, ele fala bem assim, beleza, você tá com o mesmo poder, vou me transformar. Mas antes o Freeza tá lutando com o Kuririn e o Gohan. E dando uma surra nos dois. O Piccolo chega na hora que o Gohan tá apanhando. Aí ele já chega nervoso. Inclusive essa luta é muito legal, diga-se de passagem. É uma das melhores lutas do anime, né, cara? É, eu acho. Porque ali é o momento áureo do Piccolo, né, cara? Porque contra os Saiyajins, por mais que ele tenha tentado ali e tudo, ele não conseguiu ficar em pé de igualdade, contra o Vegeta e o Nappa. Mas ali contra o Freeza, fi, ele chegou ali mais forte que todo mundo, que o Vegeta, que o Gohan, que o Kuririn. No guia oficial, fala, sabe quanto que o Piccolo tem nessa luta aí de poder? 1.300.000, velho. Aí, o Freeza é a segunda forma dele é o poder era de mais milhão. De um milhão. Era mais de um milhão, mas só que como o Piccolo. O que eu disse? O Piccolo era mais forte que a segunda transformação dele. Aí ele viu aí falou. Mas quando ele virou a terceira também, fi, deu dó. Deu dó que ele só foi com aqueles poderzinhos no meio da testa, da cabeça, do joelho. Só foi cepando. Aquele poderzinho do dedo dele, né? Tá ligado? Né? Aí ele quase matou ou ele matou o Kuririn nessa hora? Não, ainda não. Ele quase matou com a chifrada. Com a chifrada e jogou dentro da água, só que ele não tinha morrido. Não tinha morrido ainda, né? Ah, então só tinha... Não, ele tava bem ferido. Tava bem ferido, aí o Dendê... curou ele. Curou ele, e aí ele ficou até zoando, falando lero lero, falando, mostrando a bunda pro Freeza. Aí o... Só esse cara ganhando tempo, né, cara? Porque o... É, que a intenção deles era esperar o Goku recuperar. O Piccolo, que era o segundo mais forte, ali, viu que não tinha como também, já tava todo quebrado. O Vegeta até tinha aumentado o poder dele, mas não chegava nem aos pés, cara. Mas já tava quebrado lá no chão também, aí, né, cara? Aí que aconteceu? Como o Goku tava muito, muito tempo, faltava muito tempo ele chegar ainda no campo de batalha, o Vegeta teve uma ideia. Vegeta, como os Saiyajins, cada vez que leva pior e volta e fica mais forte, ele pede pro Kuririn dar um poder nele e ele vai abaixar o ki dele o mínimo que ele puder pra ele se ferir e o Dendê curar ele. E o Dendê curar ele. Só que o Dendê, em contrapartida, ele até, o Kuririn até fez, não queria fazer, né? Até fez, só que o Dendê não queria curar, porque o Dendê viu as atrocidades que o Vegeta tinha feito contra os Namekusei-jins. Aí ele até falou bem assim, aí ele não queria, aí o que aconteceu? O Piccolo falou bem assim com o Dendê, cura ele, porque a gente não tem como, a situação, né, cara, não tava não boa tem como eles. A gente derrotar o Freeza, a única esperança é o Vegeta. Aí o Dendê fez, mas com aquela cara meio não assim. Querendo. Querendo. Depois tomou um tapão. Depois tomou Você um tapão. Você demorou demais. Cara. Aí já era a forma perfeita do Freeza, né? Vocês não vão acreditar, velho. O nível, o poder do Vegeta aumentou tão... Acho que foi um dos maiores aumentos de poder, cara, nessa saga. Porque nessa saga foi... Toda hora eles aumentavam o poder. Cara, o Vegeta saiu de 150 mil pra 5 milhões, velho. Não. Desculpa, tu tá completamente equivocado porque tem um episódio... Tô falando, mano. Não, peraí. Tem um episódio do Freeza com a transformação perfeita que ele já tá lutando com o Goku e o nome do episódio é Freeza tem o poder de 1 milhão. Não, pô, esse aí não é o Goku. Isso aí é a segunda transformação do Freeza. É a segunda transformação com o Piccolo, você tá confundindo, entendeu? É a primeira vez que o Freeza transforma e fala a transformação de 1 milhão, o poder de 1 milhão, um negócio assim. Impossível o Goku. Nossa, mas 1 milhão é muita diferença. Não, impossível ele ir pra 5 milhões. Impossível. Tá, é muito equivocado. Não, mas aí não é impossível porque... Porque quem fez o desenho falou que foi isso, cara. Isso aí é o guia oficial. Não, não. O guia oficial que fala isso. Mostra aí, eu quero ver. Você querendo ou não querendo, mostra, entendeu? Eu quero ver o número. Não, é impossível o Vegeta nessa fase ter 5 aí, milhões. Cara. Impossível, por isso aí, que acabar. Por isso que acabaram com essa zona depois, entendeu? Não, mas porque... mesmo assim, cara... Olha, não é impossível, cara. Claro que é, porra. 5 milhões, não tá é, louco? Cara. Não é impossível, sabe por causa de quem? Com o Zenkai dele, ele quase morreu, velho. Ele foi travessado. O Kuririn, ele abaixou o ki o máximo e o Kuririn deu uma rajada de ki nele, varou do outro lado. Fez um arrombo no corpo do Vegeta, entendeu? E ele, se não fosse curado, ele ia morrer mesmo, morrer. O Vegeta era poderoso? Era. Só que o Freeza aqui, na verdade, tá falando Vegeta Zenkai 2 milhões e 400 mil. Qual? 2 milhões. Qual Zenkai? É, 2 milhões e 400 mil. O limite, o máximo do poder do Vegeta na fase do Freeza. O máximo que ele chega aqui foi 2 milhões e 400 mil. O Trunks, quando apareceu pro Brotar, tinha 3 milhões e 400 mil. Como é que vai ter 5 milhões o Vegeta, cara? Aí o Goku tinha 3 milhões. O Freeza na forma final com 50% de poder, 60 milhões. Isso. O Goku Kaioken X10, 30 milhões. X2, ó, X20, 60 milhões. A Genkidama, 98 milhões. E o Goku Super Saiyajin, 150 milhões. Com o Freeza na forma final em poder máximo, com 120 milhões. É porque o Super Saiyajin aumenta o poder base 100 vezes, né, cara? Aí. Ah, Caraca, é logarítmica essa... progressão geométrica essa merda. Que porra de 5 milhões, Nilson? É tão absurdo que não precisava nem pesquisar pra saber que não era esse número, cara. O cara vai sair de 150 pra 5 milhões? Não. Que inflação é essa? Não é muito porque ele teve um pulo, um salto enorme de poder, né, cara? Bom, enfim... E não adiantou, né? Não adiantou porque o Freeza tava usando apenas 10% do poder dele quando ele virou a última forma dele, né, cara? Falou que tava usando só 10% só. Não, se ele tivesse usando 10%, ele tava com 300 mil. Se ele tivesse com 300 mil, ele tinha morrido, porque o Vegeta... Na última 500. Forma? A última forma são 3 forma milhões. Não, 3 milhões a última forma dele. Acabei de ver aqui. Falei pra vocês aqui, porra. Mas enfim, esquece os números. Os números não são importantes. Os números são importantes, esquece. A percepção aqui não, é importante. Aqui, a forma final tá escrito que a forma final é 4.240.000. Pois é. A forma final. 10% de 4 milhões e poucos 40, quanto é que é? 400 e poucos 4 mil. Não, é 400 e poucos mil. É. Enfim, esquece esses números aí. Só sei o seguinte, quando o Freeza decidiu que ia acabar com a rapaziada, ia matar todo mundo, o Goku se recuperou. E aí ele já tava pegando o Vegeta pelo cangote, pela roupa. O Vegeta tava todo destroçado já. Ele ia acabar, ele ia meter a mão na boca do Vegeta. Foi quando o Goku chegou. E aí o Freeza, você é um inseto, você começou a tocar poderzinho no Goku. O Goku só defendia com uma mão. Ele, nossa, ele é muito poderoso, só com uma mão, blá blá blá blá. E aí tem aquele discurso, né, emocionante do Vegeta, que a gente vai ouvir agora aqui. O lugar onde você e eu nascemos era o planeta Vegeta, e a causa de sua destruição não foi uma imensa chuva de meteoros. Por favor, você não precisa dizer mais nada, Vegeta, senão vai acabar morrendo. Foi o Freeza que o destruiu, e nós, os Saiyajins, fomos seus ajudantes mais fiéis. Trabalhávamos como ele nos ordenava. E apesar disso, ele matou a todos, menos a nós. Matou também o seu pai e o meu. Freeza não tinha outra escolha, porque temia que o lendário Super Saiyajin nascesse e o derrotasse. Vegeta! Por favor, acabe com Freeza, Kakaroto! Por favor, mate-o com suas mãos de Saiyajin! Ora, até que enfim morreu. Bem, quer recomeçar essa luta terrível. Que tivesse chorado e me pedisse esse favor. Sua angústia devia ser muito grande, Vegeta. E depois que ele fez esse discurso, o Freeza matou ele, né? E aí o Goku ficou puto. Por que você matou ele? Ele já estava derrotado. Aí o Goku pega, abre um buraco e enterra o Vegeta. Não, esse momento abre um emocionante, velho. Abre um buraco só com a mente. Só com o poder dos olhos. Nossa, que foi foda aquilo ali, realmente. Uhum. E aí ele parte pra luta. Cara, assim... A luta do Goku e do Freeza, ela é tão fantástica e extensa a nível... a luta completa. Tirando as repetições dos episódios, cada episódio de anime tem em média 22 minutos por aí. Aí tu pega aquela retrospectiva do último episódio, aí pega o finalzinho que eles ficam só falando como será o último episódio, coisa e tal. Tá em média. E pega também, aquelas coisas que daqui 5 minutos o planeta vai explodir. Não, mas isso aí não era sobre isso que eu ia comentar. Mas aí tu pega o episódio do anime, dá em torno de 18, 17 minutos e meio, uma coisa assim, um episódio limpo. Cara, A luta do Goku e do Frieza, até a parte que o Goku dá o último golpe nele ali e aí o planeta explode, é mais de 2 horas e 40 minutos de luta. Caramba! Se tu compilar tudo, dá mais de 2 horas e 40 minutos. Gente, é muitos episódios, cara. Puta que pariu, que luta extensa do caralho. E é muito legal a luta dos dois, cara. É impossível a gente comentar a luta toda aqui. É, a parte que eu acho mais tensa dessa luta aí foi quando o Goku já tinha usado todo o poder dele. Uhum. E não era... Aí o Frieza fala bem assim, você é forte, mas se eu usar a metade do poder máximo, do meu poder máximo, eu posso te derrotar. Aí o Goku, a primeira vez que eu vejo o Goku falando aquilo, o Goku fala bem assim, o quê? Você tá blefando, você tá achando demais. Não usou nem a metade, eu já tô usando tudo que eu tenho. Só que, tipo, ele tava usando tudo que ele tinha com Kaioken aumentado. Parece que com Kaioken aumentado 10 vezes só. Aí, só que ele não... Parece que ele não tava querendo usar o 20 vezes, que é o máximo dele. Não sei por que ele não queria. Mas eu sei que quando ele começou a apanhar tão violentamente pro Frieza, o Frieza pegou com o pé e ia matar ele afogado. Ele começa a ter um monte de flashback. Ele começa a ver que todo mundo morrendo na Terra. Não sei se você lembra dessa parte. Não. Se vocês lembram. Eu lembro. Inclusive, isso é uma das coisas que eu acho bem massa. Porque daí que você vê que o Dragon Ball não é só poder e porrada e não sei o que, entendeu? Tem ele muita coisa que relaciona drama com também, as outras pessoas. Entendeu? A história em si. Ele vê a Chichi morrendo, o Gohan morrendo. Mas isso não é flashback. Aí... Flashback é coisa que já passou. Ele tem tipo déjà vu. Essas coisas assim, enfim. Aí o que ele faz? Ele fica furiosão, ele fala, Frieza, não quero nem saber se você tá usando metade do seu poder máximo. Ele fala isso no episódio. Não quero nem saber se você tá usando. Eu vou usar o Kaioken aumentado 20 vezes. Ele tá putaço, mano. Ele vai e dá um Kamehameha aumentado com o Kaioken 20 vezes, cara. Ele usou o máximo que ele tinha. Ele usou todo o recurso que ele tinha. Rapaz. Aí, ele deu um Kamehameha violento, cara. Aí o Frieza viu que não ia conseguir, tipo, esquivar do poder. O Frieza parou o poder do Goku com a mão. Mas só que ele, tipo, não foi aquele com a mão que você se esbanja, tipo assim, vou parar. Teve que... Foi sofrido. Acontece o seguinte, Nilson, antes disso, o Frieza, quando ele falou essa parte que tu disse que ele ia derrotar o Goku com a metade do poder, não era nessa parte que ele disse que ia lutar sem as mãos? Isso. Lembra que ele cruzou os braços e aí ele voltou sem as mãos. Aí depois desse Kamehameha, ele teve que usar a mão. Aí o Goku disse assim, você usou as mãos. Aí olha só, na hora que ele... cara, aí ele fica putaço. Ele fica injuriado porque ele falou que ele tinha sido a primeira vez, além dos pais dele... Que tinha alguém que conseguiu machucar ele de verdade. Ele tava com a mão toda apocada. Ele segurou o poder do Goku, mas tava com a mão toda apocada. Cara, ele foi tão nervoso pra cima do Goku, mano. Foi com todo o sangue. Aí foi o show de que o Frieza bateu nele. Bateu. E ele viu que o Goku não tinha mais senso de... Não queria mais lutar, né, cara? Ele viu que não tinha... Usou tudo contra o Frieza e não tinha como mais ganhar... Aí o que o Goku decidiu fazer? A Genkidama. O problema da Genkidama qual é? É que tem que carregar a energia. Tem que ficar parado pra captar energia. Aí é foda. Só que ele ficou igual um retardado. Ele aumentou, botou o braço pra cima e ficou. É. Aí o Frieza olhou pra cara dele e ficou bem assim, o que você tá fazendo? E começou a bater nele, mano. E ele com a mão energia se reunindo, energia se reunindo. foi uma das maiores Genkidama. Não é. A mais poderosa, mas eu tô falando em questão de tamanho. Aí o que acontece? Aí a Genkidama era enorme, realmente. Aí só que o Freeza não tava à venda. E aí Freeza começou a sentar o sarrafo no Goku. E o Goku se levantava e botava a mão pra cima. Apanhava, levantava e botava a mão pra cima. Até que o Piccolo viu e disse, ó, a gente tem que ajudar. Aí pediu pro Kuririn e o Gohan dar energia pra ele. Sim. E aí foi quando o Piccolo se meteu um pouco na luta pra distrair o Freeza. Sim? Na verdade, o Freeza ia dar um golpe final no Goku, mano. Sim, pois é. Aí foi quando o Piccolo entrou, deu um chutão na boca do Freeza. O Piccolo veio na voadora. É, mas a ideia é dar tempo pro Goku juntar mais energia. Aí só que o Piccolo tomou-lhe um sarrafado. Ele serviu de contratempo, né, cara? Pra ele ficar... Ficou apanhando ali, até que chegou na hora, ele tava arregaçado no chão já. Aí ele falou, sai daí. Pediu pro ele sair e enfiou a... Não. Antes disso, na hora que ele ia afogar o Piccolo na água ali, ele olhou o reflexo da Genkidama na água. E olhou pra cima. E aí você tava escondendo. É, o que que é isso? Ele ficou apavorado, assim, usou arregalado e tudo. Até que, enfim, deu mais umas lutas ali com esse tal. E aí o Goku resolveu lançar a Genkidama. E o Freeza tava até distraído porque ele ia dar um poder. Até ele ia matar todo mundo, não sei o que ele ia fazer. Quando ele viu a Genkidama, ele começou a reunir uma bola de energia negra. Uhum. Quando ele tacou, só que a Genkidama tava tão poderosa que a Genkidama engoliu a energia dele, mano. É, na verdade ele ia atacar, ele não chegou a atacar. E aí o Goku jogou a Genkidama. Rapaz, era uma Genkidama tão, tão grande assim que dava pra ver o Namekusei já é um planeta enorme, né, cara? E fora, assim, né? E dava pra te ver do espaço a Genkidama, cara. Explodiu tudo, não, assim. Cara, e o Freeza resistiu pra cacete, cara. Ah, eu vou resistir. Ah, ficou ali. Cara, o Freeza era muito forte, cara. Puta que pariu. Não, e é isso que eu ia falar agora, não tem? Pra você ver como que o Freeza... Ele é forte. Resistente, questão de resistência, ele é um dos personagens mais resistentes. Pô, o cara tomou a Genkidama daquela poderosíssima. Sim. Entendeu? Ele levou um tempão. Morrer, ele ficou resistindo um tempão, até que não teve jeito e chocou, explodiu tudo. Explodiu, né? É, explodiu tudo. Aí depois o pessoal se levantou, começou a ajudar o Goku acharam tava todo arrebentado. Né? É, comentando, rindo. Daqui a pouco, um raio atravessou o peito do Piccolo. E o Piccolo caiu no chão, né? Não morreu. E aí o Goku disse, pega o Piccolo, pega minha nave, tá em tal lugar, pega e fujam daqui, fujam desse planeta, não sei o quê. Aí foi quando o Freeza, eu não vou deixar vocês saírem vivos aqui. Aí vem o momento, o ápice dessa saga. Que quando eu vi a primeira vez, o pior é que é assim, eu tô fazendo o maior drama aqui, porque todo mundo sabe que é que nem eu disse, né? O ápice do anime. Mas naquela época, eu acho que o pessoal tinha cocô na cabeça. Porque assim que terminava o episódio anterior, a gente já sabia o que ia acontecer. Então a gente já sabia o que ia acontecer nesse episódio. Cara, eu tinha uma raiva disso, Tim Blue. Cara, eu não assistia o espalhar. Até raiva, cara. Até o momento que eu me fraguei, eu parei. Terminou, já desligava a TV. Porque, eu também fazia isso. Por que eles davam spoiler, seguinte, cara? Dava spoiler na cara dura. Eu comecei a desligar também. Telinha, bando e eu ficava todo episódio assim, velho. Nossa, é hoje que o Goku vira Super Saiyajin. Aí não era. Ah, é que o Edu já tinha tomado spoiler. É que o Edu já tinha tomado spoiler nos jogos, né, Edu? Não. Na revista, nos jogos e na revista Herói também. Não, a revista Herói não. Sim, não já tinha falado sobre o... Já tinha falado, cara. Ultra Jovem, não, né? Tinha contado a história, mas já tinha falado sobre o Dragon Ball Z, que Goku vira Super Saiyajin. Ah, ok. Aí falando sobre os jogos e tal. Eu falei Ultra Jovem, mas Ultra Jovem nem existia na época. Enfim, não. Herói. Tá, beleza. Enfim, eu não acompanhava a revista, então não sabia. Ah, mas já sabia porque tinha tomado spoiler ali na porra do episódio. Enfim, mas chegou no ápice. E aí o Freeza pega o Kuririn e o Kuririn começa a se debater. E o Freeza com poder na mente levanta o Kuririn e diz assim, para de se debater, não tá vendo que eu vou te matar? E o Goku desesperado, Freeza, não faça isso, Freeza. E aí o Freeza vai lá e explode o Kuririn. Em mil milhões, né, velho, em fragmentos aí que ali. Caraca. A única vez, vocês lembram que a única vez que Goku ficou com raiva? Sim. Foi no Dragon Ball, Ball. Não, ele já tinha ficado com raiva e coisa, mas aqui ele ficou furioso, cara. Sim, ele ficou com raiva e foi... Ele, O Kuririn morreu a primeira vez lá no Dragon Ball, ele ficou tão puto quanto, lembra? Que ele saiu, nem o Mestre Kame deu ouvido, ele pegou a nuvem voadora e saiu vazado. E aqui ele fez um pouco mais, né, cara? Ele ficou tão injuriado, tão puto que ele fez a forma que o Vegeta já tava procurando há muito tempo, cara. É, exatamente. Que finalmente ele... Goku se transforma no Super Saiyajin, né, cara? Porra! E é um momento foda, né, velho? Que ele levanta ali, só fala assim, Frieza, olhando pra baixo, assim, começa a levantar a nuvenzinha de poeira, o Ki aumentando. Sim. Aí ele só olha assim, eu vou te matar, Frieza. Aí o cabelo começa a brilhar de dourado, assim, nossa! É, começa a dar aquele vai e volta, né? Vai e volta no poder, assim, né, cara? Ele brilha assim, fica lourão e volta pra ser preto. Aí fica lourão de novo, e começa uns raiozinhos, passando. Doido demais, velho. Acho que um dos maiores momentos dos animes é esse, cara. Sim, é. Episódio 95, hein, pra quem não sabe. É. Pra ver como é, o Nilson, como esses números, é, cada um escreve o número que quer, essa porra, se tu não achar realmente o negócio oficial, eu tô vendo uma imagem aqui que diz que o Goku tinha 150 milhões. Mas é isso. O... Goku em Super Saiyajin? Não, cara. O poder base dele aumenta 100 vezes. O Super Saiyajin aumenta 100 vezes o poder base. Aí eu te pergunto. A gente assistindo o anime, a percepção que a gente tem não é essa. Spider com certeza vai concordar comigo. É, eu concordo inteiramente. Se tu pegar o momento que o Goku se transforma em Super Saiyajin, e o momento do final da luta, o Goku teve momentos ali que o Goku lutava com a mesma velocidade que o Frieza. Depois, inclusive, quando o Frieza fica mais forte, que ele chega nos 5 milhões lá, e o Goku não consegue nem impedir que o Frieza lance o poder em Namekusei pra explodir, entendeu? Cara, 5 milhões do poder do Frieza aumentado porque ele se explodiu lá, ficou bombadão lá. Não é 5 milhões, não. O Frieza com poder máximo, que é o poder 100%, é 120. Eles tinham 120 milhões, o Goku 150. Não dá pra pegar esses números. É uma putaria. Isso é qualquer coisa. Há pouco tempo eu li ali a forma, a terceira fase do Frieza era 3 milhões. Enfim, esquece. Números... Na pídia que eu peguei aqui, ele pula de 4 milhões pra 60 milhões, velho, entre uma forma e outra. Viu? Já... Enfim. Esquece, vamos assumir que a gente não tem como falar dos números. Durante a luta ali, a percepção é que o Frieza era mais fraco realmente que o Goku, mas não muito mais fraco. Sim, a diferença de 30 milhões de poder, de diferença. E também aquele caso, né, velho? O Goku tinha acabado de transformar em Super Saiyajin, então ele não tinha noção do poder exato, do limite, de como usar e controlar o poder e tudo. E o Freezer já tinha uma certa vantagem de dominar o poder que ele tinha. O Goku descobriu, entre a luta, falou, ué, seu poder máximo está diminuindo, porque o poder máximo do Freezer, ele chega ao ápice... E quando ele usa aquela forma patola dele, aquela forma grandona, aquela forma... Patola? É, aquela forma... A forma bombada. É, aquela monstro, forma, né? Dele... Monstrão, olha o monstro. Pega... Mesmo. Ela consome muita estamina, vamos dizer assim. É, o Goku já tinha feito isso, depois o Frieza fez, mais pra frente o Trunks faz também. Te dá muito poder. Também. É, te dá muito poder, mas você perde o... Você perde, vai perdendo o poder com o tempo, só vai diminuindo. Aí até você troca a velocidade por força. Yeah. Chega uma hora que o Goku começa a dar tapa na cara, fala bem, eu não quero lutar com mais com você, que você já usou o poder máximo, e começa a dar tapa na cara mesmo, tem um episódio, só não lembro assim que o Goku vira Super Saiyajin, a gente tem aquela cena muito legal, inclusive se a gente comparar o mangá, eu tive vendo há pouco tempo, comparar a página do mangá onde o Goku aparece a primeira vez Super Saiyajin e o anime, eles representaram quase perfeitamente assim, a mesma imagem, é muito legal fazer esse tipo de comparação, assim, é bem legal. Dali em diante, o Goku começa a bater no Freeza, coisa e tal, e aí o Freeza chega uma hora que o Goku tá se preparando pra dar o Kamehameha, e o Freeza vai dar o poder, só que o Freeza finge que vai dar no Goku e joga em Namekusei. E aí ele diz assim pro Goku, você consegue sobreviver no espaço? Eu consigo. E aí jogou o poder em Namekusei, assim. Só que ele esperava que o planeta fosse explodir instantaneamente, mas não, como o planeta é muito grande, ele afetou só o interior do planeta, o núcleo. E aí ele fala pro Goku: dentro de 5 minutos esse planeta vai explodir. Mas Spider, tem, consegue representar pra gente o que, que é 5 minutos na linguagem do Freeza? Ah, cara, acho que 5 minutos na linguagem do Freeza é como se a gente fosse daqui até o Japão, passasse as férias lá, voltasse e depois fosse pra China de novo e, sei lá, morasse uma vida e depois voltasse de novo. É mais ou menos, os 5 minutos do Freeza, Edu, é mais ou menos assim quando o Spider liga o Skype e desliga o Skype pra gravar. Né? Nada, percepção não, cara, do Spider, tá ligado? É um tempo que não acaba nunca. Interno, minutos é o tempo que você leva pra chegar logo ali de Mineiro. Então, foram os 5 minutos mais longos de todos os animes. Quantos episódios durou? Alguém sabe de cabeça? Foi 3 episódios, 4 episódios? Eu não lembro quantos episódios foi. Mas foram vários episódios até finalmente o planeta explodir, cara. Uma coisa de louco. Alguém lembra quantos episódios foi? Foi 3, né? Ah, eu não. Bem mais, eu acho. Não, que... acho que foi 3 episódios. Porque isso ficou marcado, cara. Era tipo assim, toda vez, enquanto isso, o planeta vai explodir. E ficou. Então, cara, foi episódio pra caramba, não foi 3, não. Quase uns 30 episódios, cara. Ô, oh, Nilson. Nossa, cara, é muito episódio, cara. O Nilson tá doido, cara. Meu Deus do céu. Mas é... Aqui, ó. Mas eu não sei não, cara. Namekusei explode... Ó, Namekusei explode no episódio 106. Nossa, 106? 106 ele explode. Só tem que saber qual foi o episódio que o Freeza jogou o troço. Olha, cara, eu achei a linha do tempo dos 5 minutos. Então aí vai ter a resposta. Mas não tem quantos episódios, só tem falando minuto a minuto o que aconteceu aí. Eu coloquei no Skype pra vocês verem. Aí tem falando todos os acontecimentos dentro dos 5 minutos. Caraca, achei. Goku versus Freeza. A luta inteira durou 20 episódios. Mas não 20 fala. Episódios. Mas não diz quantos episódios levou pra explodir. Aqui diz mais de 10 na minha referência. Caraca! Nota do editor. Freeza lança seu poder no episódio 97 e o planeta explode no episódio 106. É só você levar em conta aí, Templo, quanto tempo durou a luta do Freeza com o Goku. É, foi 2 horas e 40 minutos. Essa é a referência aí. Sim, tirando todos os cortes e coitado. Caraca, cara, é muito, tá louco. Por isso que é forçada, essa parte é forçadaça. É forçadaça. Demais. Enfim... Quando aí o Kuririn, aliás, o Gohan consegue levar o Piccolo na nave pra fugir do planeta, e a Bulma, né, também, né, tem a Bulma também. Ah, não, o que acontece? Eles conseguem lá na Terra reunir as esferas, ó, durante a luta do Goku e o Freeza, quando o planeta já está para explodir, lá na Terra eles conseguem ressuscitar, reunir as esferas do dragão e fazer um pedido. Qual é o pedido? Ressuscitar todas... os habitantes de Namekusei. E como o dragão não Porunga. Ressuscita... Não. O Shenlong não ressuscita quem morreu por mortes naturais, o Goku pergunta se talvez o grande patriarca não teria morrido, teve a morte adiantada por causa da invasão do Freeza e coisa e tal. E aí disseram que talvez... Quando eles ressuscitam, o grande patriarca ressuscita também. E com isso, as esferas de Namekusei voltam e o dragão de Namekusei volta também, o Porunga. E aí, inclusive, quando o Freeza, eles estão lutando, o Freeza vê o dragão. Que daí, na hora que ressuscitou o grande patriarca, o dragão apareceu faltando aquele último pedido, lembra? E aí, o dragão aparece, o Freeza começa a gritar, me torna imortal, me torna imortal. E aí, o Dendê lá embaixo, né, atende o pedido, que é levar todo mundo pra Terra. Então, ele leva... Menos o Goku e o Freeza. Que falar na linguagem de Namekusei, que é a língua deles. Que foi o que o Dendê fez. Aí, o Dendê pegou e levou todo mundo, todos os habitantes que estavam na Namekusei, menos o Goku e o Freeza. E aí, eles foram. E aí o Goku ficou ali lutando com o Freeza até o planeta explodir. Antes disso, o Freeza tenta lá aquele golpe legal do Kienzan lá, bem, só que super ultra poderoso, né? Joga no Goku, o Goku meio que dá um desvio e coisa e tal, e o Freeza acaba se cortando no meio, ele mesmo, sozinho. Corta bem no meio, assim. E aí o Goku diz, ah, você já está derrotado, então eu vou embora. E deu as costas e ia embora, aí o Frieza começou a chorar, ah, por favor, piedade, não sei o que. O Goku pega, né, o Goku inocente, como sempre, né, cara, pega e dá um pouco de poder pro Frieza. E aí dá as costas e vai embora. Nisso o Frieza dá um último golpe à traição, né, e aí o Goku revida, e aí todo mundo pensa, bom, acabou, agora acabou mesmo. E aí o Goku sai correndo, blá, blá, blá, blá, e aí o planeta explode. E a gente não sabe o que aconteceu com o Goku. E termina a saga Frieza aí. Quando o pessoal volta lá pra Terra e ficam falando lá. E aí, eu, agora uma dúvida. Na saga Frieza ainda, o dragão fala que o Goku não tinha morrido e ele não quis voltar pra Terra? É na saga Frieza ainda? É. É na saga Frieza, é no final. Uhum, ah, no finalzinho. Final. Isso, é. Que aí eles pegam as esferas do dragão. É... Ah, tá, lembrei. Uhum, lembrei. Eles vão fazendo assim, os pedidos. É, não, pra... assim, o pessoal de Namekusei tem que ficar na Terra e esperar um ano, né? Pra, aliás, seis meses. 6 meses, que as esferas de Namekusei, elas são a cada 6 meses. Eles tiveram que ficar na Terra durante 6 meses pra poder fazer o pedido. Aí os pedidos eram ressuscitar o Goku. Aí o dragão fala que ele não morreu, então não podia ressuscitar o Goku. E aí ele disse que era pra ressuscitar todas as pessoas boas. Era pra ressuscitar todas as pessoas ressuscitar todo mundo, exceto os maus, não era? Não, isso aí é no Majin Buu, eu acho. Não, tinha... Enfim, que seja, tá. Eu sei que ressuscitaram o Vegeta também, né, que lá o Vegeta até foi encarar o Frieza de novo, mas foi teleportado pra Terra, enfim. Isso. Tá. O primeiro pedido era pra ressuscitar o Goku, só que aí o dragão disse, ele não morreu. Não, o primeiro pedido era pra recriar Namekusei. Não, eles não recriaram Namekusei, eles foram pra outro planeta. Foi pra outro? Acho que foi pra Namekusei. Um dos pedidos era... Coisa. Não. Um dos pedidos era levar eles pra outro planeta. Eles não podia recriar o Namekusei. Não teve esse pedido. O primeiro pedido era ressuscitar o Goku. Aí o Goku já tinha sido... ainda tava vivo. Então ele disse, ah, essa pessoa não morreu. Aí tá, então traga ele pra cá. Aí ele não quis. Que vai treinar no caminho. Aí o outro pedido era levar o pessoal de Namekusei para um novo planeta lá, porque eles pudessem viver e coisa e tal. Eu não sei para onde eles foram, não lembro dessa parte. Enfim, e termina assim. Goku ia voltar, ia vir treinando no caminho pro trajeto para casa. E terminou a saga. Aí nisso, o Vegeta fica na Terra, porque ele pede a Bulma lá, o pessoal, para inventar uma máquina igual a do Goku, para que ele possa treinar para quando o Goku voltar. O pessoal volta para casa do Kami. O Gohan volta pra casa dele e tudo fica em paz. É, termina aí. A saga Frieza termina assim. Eu não lembro, sinceramente, se o Vegeta foi pro espaço treinar nessa parte, ou se ele ficou só na Terra. Eu não tenho certeza. Não. Ele foi pro espaço, foi. Eu não lembro. Ele já tinha... Eu acho que ele vai no comecinho da saga dos androides, não... Ele vai antes, ele vai atrás do Goku, não consegue achar... Aí ele começa a fazer o treinamento dele e até fala bem assim, se Kakaroto aguentou gravidade aumentada 100, eu aguento 300. Isso, fala bem assim. Isso aí já é na saga dos androids. Não, essa é na saga dos androids, Neus. Foi assim que se transformou em Super Saiyajin. É. Uhum. Sim. Tá, ele vai, realmente, eu lembro disso, Edu, ele vai pro espaço pra treinar e coisa e tal, e aí eu lembro que ele volta, depois de um tempo ele volta, ele não ficou muito tempo não, ele volta antes, inclusive, do Goku voltar pra Terra, ele já tá na Terra. Tanto que lá na outra saga, na saga mais pra frente, quando o Goku chega, ele já tá na Terra. Dentro de 5 minutos, este planeta explodirá completamente e se transformará em pó. Terminamos aí a saga Frieza, uma das melhores sagas de Dragon Ball, com certeza, minha opinião, não é a melhor, mas é uma saga muito boa. Eu conheço algumas pessoas que pararam de assistir Dragon Ball depois do Frieza, hein, gente? Calou. Sacrilégio. Sério? Sacrilégio, cara. Conheço. Pessoal, pessoa lá da galera do HAL aí, ó, entreguei, não quero nem saber. Pra mim, a Saga do Céu é o mesmo nível, cara. Por isso que eu falo que eu fico em dúvida, entendeu? É complicado, realmente. São sagas boas, realmente. Enfim, terminamos aí. Vamos ficando por aqui. Foi sensacional aí falar da Saga Frieza. Com certeza ficou muita coisa de fora, detalhes de fora. E provavelmente falamos aqui absurdos, tipo Frieza com com tantos milhões de... não falamos absurdo, porque os números estão aí na internet. É, os números estão aí, vários números, inclusive você vai encontrar vários números aí, Goku com 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, 100. Mas vão pelo guia oficial. O guia oficial é o que é o verdadeiro. É. O guia oficial é o anime. O guia oficial é o anime. O cara ganhou do outro, ele é mais forte. Pronto. E quando ele ganhar do mais forte, vai vir um outro mais forte. Esse é o guia. Né, Spider? Exatamente. É por aí mesmo. Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, Dragon Ball Z, a saga Frieza, foi aquela coisa que era uma lenda, né, que a gente ouvia e que eu tinha lido nas revistas Herói, que, porra, existe esse desenho e tal. A gente conhecia o Goku moleque, mas existia a lenda do Goku Super Saiyajin. E, cara, essa saga foi aquela coisa, assim, de ver, de encher os olhos. E é muito bom, top mesmo. sem piscar, Edu, tu assistiu essa saga onde? Na Band. Olha aí, Nilson. Band Kids. Eu assisti na Band. Spider. Cara, eu fui um pedaço, a maior parte do pedaço foi tipo a galera que dublava e copiava, já sabe? Não. Eu assisti muito do original japonês, assim. Acho que foi em 98, né, cara? Tem pra caraca, velho. Aí eu frequentava ainda os lugares que a galera trazia os animes, então a maioria eu assistia aí, assim, sabe? Excluir, O que eu quero com a Band, cara? Eu assisti no Cartoon Network. Cara. Quem vê o japonês não quer nem saber do dublagem. Aí você ouviu o que ele falou, Ricardo? Você não ouviu o que ele falou, não, burguês safado? Não viu, não? O quê? Quem ele falou? Eu assisti no Cartoon Network. Cartoon Network, cara. Sai daí, ô safado. Que Cartoon Network, cara? Cartoon Network era por assinatura, tá louco? Exato. E ele falou que assistiu. Aonde eu trabalhava, passava no Cartoon Network, tinha TV a cabo, entendeu? Pra ver os jogos de futebol e coisa e tal. Então, eu assistia Dragon Ball lá. Não, deixa eu ver aqui. Deletar, excluir. Gente, foi bom enquanto durou o cast. Foi bom ter conhecido todos vocês. Acabou o Machine Cast. Joguei safado, né, Edu? Edu, joguei safado. Porra, ganhava R$240, porra. Nessa época, R$240 era dinheiro pra caraca. Nessa época não era tanto, não. Era um salário. Não era, não. Tá um salário, louco. Porra. Salário, bom. R$1.000 hoje. Mas com R$1 você comprava 10 pão. Hoje com R$1 você não compra nem metade de um pão. Acho que R$140 era um PlayStation, velho. Realmente, é R$300 o PlayStation naquela época. Enfim, então, Nilson, vai lá, Nilson. Pô, cara, é uma das melhores sagas, como você já disse, cara. Fico em dúvida dela, entre ela e a Saga do Céu. Mas realmente é uma das sagas uma das melhores sagas, realmente, uma das melhores sagas do Dragon Ball Z. E as sagas que eles mais pulam de nível de poder, né, cara? Chega a ser... eu até entendo algumas pessoas não conseguirem assimilar o nível de poder, porque eles realmente aumentam muito o poder. Passa 5 episódios, eles estão muito mais poderosos que eles eram antes. Mas assim, Nilson, Spider, realmente... olha só, Spider, essa percepção a gente não tinha na época, né, de tanto aumento de poder, assim. Porque... Se a gente for focar nos números, por isso que o Spider falou, realmente, acabou ali, na saga Frieza acabou essa história de poder, de número de poder, porque... Acabou ali e passou a valer a cor do cabelo. Mas você sabe por que, de que acabou? Porque o poder deles aumentaram tanto... Que não tinha como mais calcular o nível de poder deles, cara. Exato, entendeu? por isso que parou exponencial, essa porcaria. Chega dessa bosta. Vai lá. Spider, vai lá, Spider. Ah, só vou dizer, né, cara, quem não viu aí, que veja, pelo amor de Deus, né? Porra, eu achei que ia dizer, quem não viu, que se mate. Cara, isso aí não é padrão, né? Mas assim, eu tô impressionado com a memória de vocês. Vocês lembram muita coisa. Eu não... Realmente... Eu lembro porque é um anime que eu sempre tô revisitando, sempre tô assistindo, né, cara? Spider, sinceramente, eu acho que teve muito número largado e a Deus dará. Mas enfim, deixa pra lá. Mas enfim, a saga é muito massa, então vejam porque vale muito a pena. Sim. Quem parou de assistir Dragon Ball aí, só uma palavra, vergonha. Vergonha. É isso. Com certeza, porra. Tinha muita, pô, tanta super coisa legal. Então, né, Ricardo? Super então, cara, nossa. Não, pô, não mistura, não mistura. Pô, você tá misturando. Não misturo, não. Eu não misturo, eu boto acima, não misturo. Então tá. Pessoal, muito obrigado pra vocês que nos ouviram até esse prezado momento. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Hoje é ele mesmo que tá, hein, Marcos? Spider, será, Spider, que o poder de luta desse off-topic vai ser maior do que o Frieza bombadão, patolão? Patola. Eu tô me sentindo agora igual aquele cara que esperou a semana inteira pra ver o Dragon Ball e ouve aquela mensagem: faltam 5 minutos para explodir o planeta. Porra. Daí no próximo episódio se repete. E assim vai eternamente. E não acaba nunca, né? Nunca. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E junto comigo hoje, o nosso eterno estagiário, Flavinho. Fala aí, Zé. Pô, olha eu de novo, pô. Eterno dói, cara. Fala só estagiário. Ué, é melhor do que falar falecido. Você não, falecido, estagiário. Não, eterno tá bom. Então, isso, tá bom. Isso, estagiário também não é muito bom. É. E como vocês perceberam aí pela intromissão costumeira, também tá aqui o Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal? E aí, Edu? E aí, Flávio? E aí, cara? Olha só, temos bastante e-mails para lermos. Vamos começar aqui pelo e-mail do Flaviano Freitas, que mandou pra nós aqui sobre o cast 79, Amigos de Infância. E ele diz o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora não esqueceu nenhum, não. Amigos de Infância ou Amigo de Infância, depende do caboclo. Gíria regional para pessoa. No meu caso, amigo mesmo. Realmente, aqui também a gente chama amigo de caboclo. É caboclo ou caboclo? O caboclo. Não, caboclo. Não, é caboclo. Não, caboclo. Igual da escrita, é com C-O só. Não é caboclo. Duas coisas diferentes. Ah, tá. São duas coisas diferentes. Ok. Tanto que o diminutivo é cabuquinho. Ok. Não é caboclinho. Entendeu. É. Nossa, ouvindo o cast, e me aconteceu uma coisa muito estranha. Ninjas cortadores de cebola me invadiram minha casa, só vocês mesmos, para poderem nos proporcionar essas lembranças. Tenho um amigo de infância que marcou muito minha vida. Dei o nome dele ao meu filho, uma homenagem pequena em vista da importância dele na minha vida. Gostaria muito que tivesse contato com ele, mas ele está nos Estados Unidos. Infelizmente, só lembranças mesmo. Obrigado, MachineCast. Quero agradecer a todos vocês por nos proporcionar momentos nostálgicos. Vocês são 10 de 10. Não se preocupe, Flávio. Não quero e não tenho a capacidade de tomar seu lugar como estagiário. Olha só, rapaz. Caraca, o cara não tem capacidade de substituir um estagiário. É não ter capacidade Outra. Nenhuma, né? Serviu um café? Você que serviu um café? Porra. Você vê que a autoestima dele tá muito embaixo, né? E a nível subsolo, né? A nível sub-zero. Pré-sal. Subsolo, não é sub-zero. Pré-sal. Também. Mas então, muito obrigado aí, Flaviano, pelo seu e-mail. E que massa, cara, ter essa memória aí do seu amigo. Mas tenta lá, vai resgatar um contato com ele aí, Skype, WhatsApp, não. Telegram, também funciona lá nos Estados Unidos. O cara tá morando nos Estados Unidos, tu acha que ele vai querer saber de quem tá morando no Brasil? Não quer nem saber. Pede pra ele trazer uma muamba, pô. Mandar uma muamba dos Estados Unidos, pô. Um 3-4. Um importation ali, mais na boa, mais na mãe. É. Flavinho, então temos mais aí, né, meu caro? Temos um e-mail do Alexandre Marcos da Costa sobre o cast Espadas Nostálgicas. Melhor ouvinte. Por que será? Fala, Machine Casters. Eu quase queimei a pauta no grupo de tamanha ansiedade e o tanto que gosto do tema. As espadas que eu acho mais foda são um top 5. Primeiro lugar, a Espada Justiceira. Segundo, Espada Olímpica. Terceiro, a que passa manteiga, né? A espada do He-Man. A quarta, a espada do Samurai X. E a quinta, não menos importante, o sabre de luz do Darth Vader. E a menção honrosa para a espada da She-Ra, que mudava de forma. Ufa, acho que falei de todas. Um abraço e até o próximo cast, que tô quase assistindo na ordem correta. Caraca, a gente virou o canal de YouTube agora. Ele tá assistindo. É, tá assistindo. Né, cara? Tá. Pô, tô até olhando pra cima aqui pra ver se não tem uma câmera que me filmou na hora. Fiquei meio assim agora, ué. Essas câmeras integradas aí que a gente tem em casa aí, todas estão espionando, velho. O Google tá reunindo todas as imagens e tá compartilhando a gente que não tá sabendo. O negócio é botar uma fita isolante no, na webcam aí do notebook, do celular. É. Esconder tudo. Mas muito obrigado, então, Alexandre, pelo seu e-mail. Massa aí o seu top 5 aí das espadas. E vamos dar sequência aqui com o e-mail do Jefferson Silva, que mandou pra gente sobre cast 145, que é o Sessão da Tarde. E ele diz o seguinte: olá, meus amigos, estou aqui agora ouvindo Mamonas Assassinas e me preparando para enviar o próximo e-mail sobre o cast Machine Cast número 15, Saudades Mamonas Assassinas. Mas voltando para o tema Sessão da Tarde, o episódio foi muito bom. Me diverti muito acompanhando essa viagem com vocês. Sobre os filmes mencionados, Ghost era um filme que sempre que estava passando era impossível não parar para ver. Recentemente revi Príncipe em Nova York e me diverti como se estivesse nos anos 90. E minha explodiu quando... Deve ser a cabeça, né, que faltou. É possível. É que como explodiu, Edu, por isso que não tem a cabeça. Então a minha explodiu quando soube através do cast que Samuel L. Jackson fazia o ladrão. Quero ser grande e estar na lista dos filmes da minha vida. Um filme muito bom que conta com o sempre incrível Tom Hanks. A Lagoa Azul, confesso que na época nunca tinha prestado atenção na história. E cast me deu vontade de rever o filme prestando atenção. Por que será que ele não prestava atenção, né? Na história. Não sei, tá? Acho que não sei. Algo que gostaria de mencionar é que concordo com o Tim Blue. Filmes foram feitos para serem vistos dublados. O cast me trouxe muitas lembranças e saudades de diversos filmes que acompanharam minhas tardes, com muita aventura, com uma turma do barulho. Uma coisa que não posso deixar de mencionar são as vinhetas, que lembro que ficava esperando que vinheta iria aparecer após o comercial. Agora minha indicação, essa é uma escolha difícil entre tantos, mas dentre tantos o escolhido foi Conta Comigo. Nó, filmaço! Baseado em um filme do mestre Stephen King, do qual sou um grande fã, conta a história de quatro amigos que saem para encontrar um cadáver, assim como Neilson fez uma vez em sua busca por crânio e ossos. Me lembro de como esse filme passava ideia de aventura quando eu era criança e assistia de como hoje ele me transmite uma jornada de autoconhecimento e crescimento. Por hoje é isso e até a próxima viagem no tempo. Quem quiser saber, cara, do que ele tá falando aí, cast número 13. Ouvam. Muito obrigado aí, Jefferson Silva, pelo seu e-mail. Que, cara, boa sacada essa aí do filme do Stephen King, filmaço mesmo. E acho que é o Jefferson mesmo, é o Jefferson mesmo, né? Porque senão ele estaria no 20, 20 e poucos, porque o ladrão tava ouvindo o 18, que é o do Street Fighter, né? Não é, cara? provavelmente é o Jefferson mesmo. É. O ladrão maratonou e já tá nesse aí, ele voltou, né? Será, cara? Não é possível. Atualiza o feed ali. Não tem tempo, entre um corre e outro, não dá tempo de ouvir Machine Cast. Né? Mas então temos mais aí, Flavinho? Temos sim, temos o e-mail do Rafael Heleno de Camargo Barbosa. É, o tema dele é sobre casts, né? Ele fez o apanhado e tá falando sobre alguns casts. Vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite. Pô, dá um bug nisso, fica botando ao contrário, invertido, pô. Teu tela azul aí, é estagiário. Ele não botou na ordem. Pô. Quanto ao cast de Espadas Lendárias, foi muito foda, mas faltou Excalibur. E é a maior espada real de todos os tempos. É, ele diz faltou... Mas é que assim, o cast não é propriamente só o cast, né? É o cast, é os e-mails, é os off-topics, é a arte, é o texto. Então a Excalibur está em algum desses locais aí, né? É só prestar um pouquinho de atenção, né? Né, foi. E a maior espada real de todos os tempos, Durandal. Durandal é de onde? Senhor dos Anéis? Não. Não, sei, Durandal, tá. É uma espada real, pelo que ele tá falando aí, mas eu não conheço. Ah, é real, né? Se vocês nunca ouviram falar, o senhor Google pode explicar a Durandal até no Cavaleiro do Dia, que aparece como uma das espadas sagradas. Aí, ó. Espada sagrada nos Cavaleiros do Zodíaco? Só se é o nome da Excalibur, então. Em vez de ser Excalibur, é Durandal. Durandal. Oh, o senhor Google tá trabalhando agora com o Edu. É uma espada sagrada utilizada por Roland, cognominada a Espada Indestrutível. A sua empunhadura contém 4 relíquias sagradas: o sangue de São Basílio, um dente de São Pedro, o cabelo de São Denis e um pedaço da túnica pertencente à vestimenta da Virgem Maria. Fiquei curioso de saber em que momento de Cavaleiros do Zodíaco ela aparece, mas é possível, porque tem tanta coisa misturada aqui, lá. Aqui, né? Sensei Wiki tá falando que Durandal é a espada sagrada utilizada por Roland. Ah, quem que é esse Roland? Ué, procura aí, porra, sei lá, eu não lembro de nenhum Roland, deve ser de um filme. Ah, daqui não fala. Ah, é um filme novo. É nos HQs. É nos mangá. É pela arte aqui, eu acho que é a Saga G. É, mangá. Eu não leio mangá, então não faço ideia aqui. Mas o Rafael, ele tá de zoeira aí. O Rafael nem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, ele tá se fazendo. Ah, no episódio G, Assassin. Rafael tá se fazendo, ele nem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, é um safado. É, pilantra. Agora o cast de FPS. Eu sou um retro PC gamer. Joguei muito Doom, Heretic, Hexen e afins. Mas o pai de todos é o Wolfenstein 3D. Wolfenstein, ele escreveu entre parênteses como se fala. Não tinha Wolfenstein na nossa língua de criança dos anos 90. O legal é que ele escreve Wolfenstein como se fosse lá o Impugnatis, tá ligado? Né? Escreveu a brasileirada, escreveu em inglês. Não, isso em aí alemão. É método Impugnati, essa porra aí. Abraço pro Victor Lemes. Entre parênteses, ele botou também lá brasileirado, né? Mas então, já que você... Entre parênteses é a pronúncia crua e depois ele colocou aí a fonética. É. A escrita fonética. Tá dando carteirada aí, né? Direto, agora o negócio da Durandal, só carteirada. É, ui. Pilantra. Você acha? O maldito é um gênio! Mas já que vocês falaram de FPS de console, é uma heresia não falar de Halo. Que esse sim é o pai do gênero jogando com o joystick. Ou como fala aqui em Minas, manete. Não, desculpa. Peraí. Tá equivocado, meu querido. O Halo surgiu primeiro no computador. Ele era pra sair pra Mac e aí depois ele foi pro Xbox. Né? Fora que teve antes outros que saíram com controle, né? Ah, sim. Com certeza. Mas o certo é joystick ou joypad. Controle, cara. Joystick, joypad, o controle. Mineiro só entende de pão de queijo mesmo. É, deu pra ver. Não, a gente não entende só de pão de queijo, a gente também entende de pão e de queijo. Também. São três coisas. São três. Pão de queijo, pão e queijo, pão com queijo. Também. Eu não gosto desses Battle Royales que vocês citaram. Tudo jogo 3 por 50 centavos, com a única exceção do Overwatch, que esse sim é viril e másculo. É, jogo de não, homem de não verdade. É o Overwatch não é uma exceção porque ele não é um Battle Royale. É, porque ele é um FPS, pô. Vai. Mas ele... Mas... Fala, Edu. Não é mata-mata, não? O Overwatch? Sim, mas... Só sobra um? Não. Não, é... Morre e revive, morre e revive. É tipo Conquista Bandeira. Pode crer, pode crer. Jogo de homem de verdade, sem frufru, de Free Fire ou PUBG. Fortnite nem merece ser citado de tão mala. O amigo citou Blood no cash. Tem o Shadow Warrior e o Redneck Rampage na mesma linha. Todos jogos de deixar a avó de cabelo em pé. Sim, por... todos os dois bons, cara. O Shadow por... Warrior, inclusive, ganhou versão pro PlayStation 4. Ah, eu não... nem vi. Okay. E por fim, para... E por fim, pra torrar a pauta de todo mundo, faltou Duke Nukem 3D e Quake. Ambos têm para o Nintendo 64, além de ter versão para PC e PS1. Agora, falar que Overwatch é jogo másculo de homem de verdade. Nossa senhora. Você não sentiu a dose pitoresca de ironia no comentário? Não, pior que eu não peguei. Sabe como é que é, né? Ironia não é pra todo mundo. Né? Ali a ironia tava escorrendo. Mas muito obrigado então, Rafael, pelo seu e-mail. Bacanas as suas pontuações. E o que você achou que a gente ficou, deixou de ter comentado, não ficou sem ser comentado. A gente tava esperando que você comentasse aqui igual você fez. E você comentou, então foi comentado. Então ficou tudo certo. Igual que a gente falou. Os e-mails é um complemento pro cast, né, Dan? É porque a gente viaja no tempo, então a gente já tinha ido no futuro, já sabia que ele comentaria, a gente já não comentou no cast, porque ele falaria no e-mail. Se a gente tivesse falado no cast, não teria no e-mail e mas quebraria ele só comentou tempo. Porque a gente foi pro futuro, então... Ou seja, se a gente não tivesse ido, a gente teria comentado, aí ele não teria mandado e-mail. Nossa. Nossa, cara. Exatamente. Vai eu vou tela azul aqui de novo, mano. Então, enquanto o Flavinho reinicia a tela azul ali, vamos ler o e-mail do Anderson Costa. Que mandou aqui sobre o cast 146, Espadas Nostálgicas. Ele diz o seguinte: salve, Machines. Entre piadas de espada de quinta série, este cast ficou muito legal. Um tema bem diferente, mas muito bacana. Fiquei imaginando aqui se eu conhecia alguma espada antiga, além das que já foram faladas. Mas para mim só vem na mente espadas mais recentes, como a High Frequency Blade do Ryder em Metal Gear Rising e uma das que mais gosto no The Elder Scrolls Skyrim, que é a Dawnbreaker, conhecida como Destruidora do Amanhecer. Diferente das diversas espadas únicas no jogo, essa espada é uma das poucas com aparência diferente e que não é possível forjar com uma aparência igual dentro do jogo. Aí ele mandou uma foto da espadinha do Skyrim aí. Mas se for para escolher uma espada mais antiga, escolheria a Energy Sword de Halo. São espadas usadas pelos Covenants e que posteriormente o Master Chief usa na franquia. O jogo é de 2001, originalmente lançado para PC. Excelente cast, galera. Valeu, atenciosamente, Anderson. Muito obrigado, então, senhor Anderson Silva Costa. Então, muito obrigado, meu caro, pelo seu e-mail. Bacana ver também as suas pontuações. A espada do Raiden, do Metal Gear Rising, é foda mesmo. Essa do Skyrim eu não conhecia. Vocês conheciam? Não, porque eu não jogo não. Esses joguinhos 3 por 1 real bugado pra caralho. Pois é. Essas espadinhas 3 por 1 real eu não cheguei a conhecer, não. Agora do Master Chief eu conheço. Master Chief é legal, né? Essa aí é famosa na franquia, acredito eu. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado do cast até aqui e tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários. Não se esqueçam que se vocês quiserem participar aqui da leitura de e-mails e comentários, vocês precisam nos mandar um e-mail, assim você será lido e comentado aqui. Ou você pode fazer como o nosso padrinho, o Albeck, e fazer aquela contribuição lá para nós, que você também vai ser citado aqui. E, além disso, pode ter até acesso antecipado aos casts lá. O Obbeck tá ouvindo o cast lá antes de todo mundo. Antes do spoiler, ele já sabe o que tá chegando. É, que essa, o Obbeck já tá no 151. Olha só, já isso aqui é padrinho. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E nos vemos, então, na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Tchau! Tchau! Off Topic. Surgiu um imprevisto aqui. E então, durante a gravação, bem provável que em determinado momento eu vou ter que dar uma saída. Tranquilo. Não existe outra coisa que eu possa fazer. Eu sou obrigado a sair e vou ficar entre 10 e 15 minutos fora. É? Vai polir o chifre? Eu vou tentar ir bem rápido sem pocar nenhum fio. Se eu pocar... Eita! Aí fodeu. Aí... Se pocar, adiou a gravação. Aí já era, hein? Porra. O vizinho já mandou mensagem esses dias dizendo que o caminhão passou aqui na frente, pocou os fios tudo. Eu pensei, puta, aposto que foram os meus. Mas não tinha sido. Tem cara, algum momento do dia que tu tá com um ânimo um pouco mais alto, Spider? Qual o momento? Tem, quando eu chego em casa. Que a alegria é chegar em casa. Ah, e tá. Depois... E aí no momento que liga o Skype pra gravar, e acaba de novo. Aí já não é a mesma coisa. É. Eu tô tão cansado que meus funcionários estão querendo me dar férias. Nesse nível que tá. Entendeu? Eita porra! Aí pô, não é louco. Nem porque eu sou chato, nem porque eu sou chefe, nem não, nada. Eles só tá falaram, cansado. Só vá, só fique uma semana de férias e esqueça isso aqui. Aí tu olha pra eles assim e diz, se vocês não fossem um bando de incompetente, eu poderia ficar um mês. Olha, cara, pior que isso também conta bastante. Olha só que sacanagem. Tá lá, está Red Anderson jogando. Vê se pode um negócio desse. Depois o cara poca os fios, aí eu que sou culpado. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.